Rudy Landucci. Isso foi ontem à noite. Eu acabei de devolver. Caramba. Só isso. Hoje? Um maior prazer, Benjamin. Olha, absurdo, hein, ele devo... O Mota, ele devolveu. Eu nunca mais. O ovo de Páscoa que eu dei pros filhos dele, nunca mais pagou. O Mota, ele devolveu com tanto prazer o dinheiro emprestado que ele nem cumprimentou as pessoas. Ele jogou na minha mão. Você é um cara iluminado. Ele jogou na minha cara. Ele deve pra você. Ele deve pra você, Motinha. Eu comprei pros filhos dele que ele pediu pra mim comprar. Não, Copa do Mundo de chocolate até hoje. O que é, Cris? Como é que foi? E não é pra mim, é pra eu comprar. Pediu pra mim. Mas, ô, Mota, pediu você comprar, primeiro pediu quer dar um hoje, presente... Eu não quis dar presente. Eu não pedi presente. Pra ele, ele tá cobrando um negócio que é indevido. Ah. Porque ele falou pra mim, ó, eram dois ovos de páscoa formados em taça de Copa do Mundo. Sim. E ele falou, pro Sam me pedir. Eu falei, obrigado. Cheguei em casa e falei assim, ó, presente do Motinha é pra vocês. Mentira, não foi presente, não. No dia seguinte ele falou, quero 350 pau. Eu falei, do quê? 350 reais? Não, e desculpa, se você somar os dois ovos, devia dar 150 no máximo. 150? É, mentira, desse tamanho. Não, falei isso. Não, imagine, por exemplo, pagar. Olha a incoerência. O filho do Benja é judeu, como ele tem um ovo de Páscoa? Chocolate. É, mas não importa. Não, mas ovo de Páscoa é... Você acha que eles devem fazer uso mesmo daqueles produtos que são derivados do... De uma religião? Gente, o Mota deu com o maior carinho. Não dei, não. Se tiver uma lava-jato nos ovos de Páscoa, ele vai rodar também. Eu vou ser sinceramente, de maneira muito imparcial. Tem que ser imparcial. Se houvesse uma dívida, se houvesse de fato uma dívida, o Benja teria pago sim o Motinho. Eu? Porque assim, pro Benja, todo mundo tem medo de uma coisa. Eu não gosto de fazer exame. Exame de sangue eu odeio. Meter agulha no braço, tá louco, eu odeio. A o Benja desses não... frescos aí. Agora, exame do toque você faz porque é o novembro azul. Que é importante pra prevenção do câncer de próstata. É isso agora, aí. Vou te falar um negócio. O Benja não gosta de dar dinheiro. É. Tirar o dinheiro da carteira. É. Ele prefere fazer 20 exames de sangue, do que 10 de próstata. Quanto convém? É, mas tirar dinheiro... Não, você não sabe, o Ben já deu o dinheiro. Se ele aqui, te deu, é porque ele devia. Não, o RG viu, não é que ele deu. Ah. Ele jogou na minha cara. Falou, o ódio dele. Que eu te trouxe pra rádio. O ódio dele, cara. Quem? Eu falei isso? Falou. O ódio dele em devolver o dinheiro foi... Eu falei isso. Foi notório. Foi até embora. Agora ele vai embora. Agora tá ligando já pro doutor Chucrutz, falando, doutor, eu tô com um problema. Eu acabei de pagar R$49 pro Rudy. Começou a dar palpitação. Tá dando... Tô deprimido. Acabou o ano. Falando nisso aí, 26,2 horas, hein? Hã? Eu vou abrir estacionamento. No... Mas você sabe que às vezes... Para na rua, velho. Melhor coisa. Para na rua onde, velho? Olha. Não tinha, não tinha lugar ontem. Mas São Paulo é uma cidade onde às vezes é melhor você ir de táxi do que pagar estacionamento. Dependendo da distância que você vai e de quanto é estacionamento, Teve uma época aqui que neguinho desmanchava a casa pra fazer locadora, quando teve o boom das locadoras. Hoje o cara desmancha a casa dele pra fazer a garagem, velho. Entendeu? Mano, você não chegava a fazer locadora no teu quintal? Não, nunca, velho. Não? Nunca. Olha, é uma barbaridade que os caras fazem. Outro dia sobre o time da região do Jardins. É uma barbaridade. Que fizeram? Os caras estão de sacanagem. Peraí, velho, vou falar. Velho. Os caras estão de sacanagem. Velho. Eu parei no carro, paguei R$30, uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia, mano, viu, Benja? Eu vou dar tena. Eu sei. Eu... Tomei café, paguei R$20. Ou seja, estacionamento, você para no café pra ir no estacionamento. Não, o estacionamento é mais caro do que aquilo que você vai fazer no comércio. Tem dia que eu gasto 100 pau de estacionamento. Ou eu tô errado! Caramba. Tem dia que... É verdade. Você sai de uma reunião, vai pra outro. Você vai de um prédio, vai pra outro. É isso para mesmo. Na Berrini, para na Vila Olímpia, para na... 30 pau, 35 melhor é deixar pau. Em casa e usar outra coisa. Ah, mas não gosta, né? Porque ele fala assim, não tem táxi blindado, eu não vou, ele fala. Mas aí como é que você faz? Você nunca tá com dinheiro, cacete. Não, mas tem cartão. Ninguém mais... Ah, você leva o cartão. Pelo menos leva dinheiro. Alguma coisa, né? Ontem meu problema não era... Meu problema é que eu tinha esquecido a carteira. Não. Elas vão começar a parcelar estacionamento. É sinal que ele ia ter que almoçar em algum lugar. Mas vamos parar com esse papo... Almocei. Aí. E não é de pagar. Viu? Aí. Não, mas hoje eu fui devolvendo todo mundo que eu usei ontem, cara. Então devolve o meu. Você usou um mano ontem? Esse aqui é o meu? Não, o mano escapa dessa daí. Outro dia que eu precisava comprar um carro e tinha faltado 10 pau, 10 mil. Porra! Eu não sei o que o mano faz, que ele sempre tem, velho. Eu te ajudei a roubar um banco. O mano tem essa grana. Ele sempre anda com 10 mil, né? Eu não tenho essa grana, louco, meu. Cara, é incrível. Brincadeira, ainda acho que você... Às vezes eu preciso fazer uma operação rápida, sem IOF, sem nada. Mano, Aí o Mano sempre... Acho que eu não sei porquê, mas pelo eu suspeito contrário. Que o Mano trabalha com operações de o câmbio. Bando, né? Não, o Bando demonstrou a estratégia que ele faz, é quando ele viaja grana, muito não. De carro. É. Ele é boy, né? Quem é boy? Eu? O Bando. É o Bando. Bando. Vai pra Riviera, ele põe R$100 Mano, no começo do carro. É. Caso o policial pare, tá lá. Se o cara quiser entender... É, deixa senzinho junto com o documento. Eu não, isso é crime. É o cara desse aí que pede fora Dilma depois. Eu não. É crime. Eu falo na cara mesmo. Primeiro que eu não infrinjo a lei. Já começa por aí. É, se o cara me parar aí por qualquer motivo, eu vou apresentar aí meus documentos, apresentar a habilitação. E aí liga pra um amigo dele, qualquer, se não resolver nada, ele liga pra um brother pode dele. Pode ser, mas qual... Que vai ter que sair. Qual B.O., por exemplo, eu teria uma ultrapassagem proibida? Não faço. É, alta velocidade, não ando também porque eu respeito os limites de velocidade das acostamento vias. Acostamento também não. Acostamento não pego, RG. Ah, eu conheço o reizinho do acostamento aqui no programa. Armado, não ando. Aí sobrar pro Dodô. Que não acha nada. E o rei do acostamento. Ah, eu não sei nem que aliás, é isso aí fala, que esse negócio de usar. E fica o um recado também pro rei do acostamento. Um dia vai dar problema. Vai. Um dia a casa cai. Uma vez eu voltando Benjamin. Do litoral. Uma vez eu voltando como do litoral. Não? Passou um cara pela direita no acostamento. Sabe quando você volta ali do litoral norte? Aquele trânsito do inferno. Né? E é norte-norte, né? Norte. Bem no norte. Bem no norte. Aí você jogou na ala direita aqui, ó. E tudo parado. Aí passa um aí. Cara, né? Dois. O bacana lá, né? Passa só pela direita. Ah, mas que legal, bicho. Não, 50 metros depois... Não deu outra. Na virada eu vejo o nego arrebentado. Pena nossa. Que pega alguém que não tem culpa, né? Mas você riu? Você falou chupa? Ah, falei. E enquanto o cara tá cuspindo o dente assim pela janela, velho. Ah! É, mas o cara que é esperto, tonto, né? Teve uma vez que eu tava voltando de Ubatuba, da estrada Ubatuba-Caraguá, meu. Muito trânsito, aí eu fui pelo acostamento. Mas eu tava a pé. É. Ah, não. Você tava a pé, calção? Não, pode, não é possível. Olha, falar em calção, vamos falar de seleção? Vamos! É, a seleção, hein? Pá. Quem ficou acordado? Eu fiquei. Ah, agora eu fiquei. Vale a pena. Agora vale a pena ver. É, pô, eu fiquei. Nada contra, mas eu tava vendo um filminho modinha. Tão legal, aí eu falei, ah, vou ver o filme. Só. Não, eu assisti não o primeiro tempo, não, velho. Eu não foi bem, foi eu bem. Mesmo. Seleção, eu assisti o primeiro tempo e nem precisei tomar melatonina. Pelo menos tá... Seleção foi bem, foi, foi bem. Foi bem, foi bem aí. Dormi. Sumiu a liderança, precisa de mais um pontinho só pra estar na... Ah, já é, Elvis. Na Rússia. É isso? É. Só mais um ponto, 6 jogos. Mas você vê que em poucos tirou... jogos o Tite causou uma revolução. É, ganhou o grupo, né? Sexteto, né? Fez a... Ganhou o grupo. Não sou muito fã não, de seleção, mas ó... Tá, mas tá eu não, mas eu não posso deixar de dar os parabéns pro Tite. É, exatamente. Não, bolas. O cara ganhou o grupo e não tem jeito. Tu me respeita e eu respeito a ti. Como eu respeito a ti... A ti respeito a todos que parabéns, respeito viu? O trabalho. Gente, não, respeito, você mudou mesmo. E eu não quero os louros da fama. Mas que eu sou foda, eu sou. Eu só não gosto de você dando entrevista, aqui, mas o resto tudo bem. Você é soda, professor? Eu sou soda, desculpa, falei palavrão. Muito. Mas ele é porque veio o carioca aqui que falou tanto palavrão ontem que eu achei que eu pudesse falar. Ah, tá. Alco, é verdade. O Felipe. Boca suja. Mas o programa onde estava ouvindo, eu estava fazendo eco de novo. Você olha. Pegou ontem o cara depois, Mota? Você levou, Mota, o Felipe? Boa. Não posso falar no ar. Não? Tá bom. Sobre a notícia que vem do Sul. Nossa, que levou, hein? Notícia que vem do Sul aqui, ó. Vai te matar. Ó, o Grêmio perdeu o mando de campo para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Como assim? Por conta da invasão da Carol Portaluppi. Você tá falando sério? Ah, mas aí é sacanagem. Sacanagem. Pô, sacanagem. Futebol. A imprensa gaúcha tá noticiando. Com certeza é o juiz viado que fez isso. Ah, mas é sacanagem, hein? O tamanho da raba da menina, o pô. Primeiro jogo, não podem perder o jogo. O jogo vai ser aonde? O primeiro é Mineirão. Não, mas Copa do Brasil não tem Mineirão? Nada a ver. O Grêmio, se tiver que cumprir, vai cumprir o Campeonato Brasileiro. Vocês estão de brincadeira? Não, não. Então, acho que é. Não, tá escrito aqui, o Campeonato Brasileiro não acabou, jogo da final da Copa do Brasil. Tá escrito aí, mano. Mas o Campeonato essa Brasileiro não acabou. Onde? Aqui, ó. É lenda, gente. Isso daí essa primeiro. Essa notícia saiu onde? Gente, primeiro que não cabia nem a perda de mando, gente. Isso daí era multa. Era multa. Não, é o Mota. No... Tô perguntando. Aonde você leu isso, Mota? Aqui, ó, no Twitter da Rádio Gaúcha. Isso aí é lenda, gente. Que isso rádio? É lenda. Twitter. Rádio Gaúcha. Calma que eu tô procurando. A punição acho que era de Gaúcha 10 a 100 mil FM. Reais, velho. É, não cabe. É. Primeiro, gente, deve o Grêmio. Gente, vamos passar a informação correta aqui. DJ o Grêmio, ele primeiro. Não acabou o Campeonato Brasileiro. Se ele tiver que perder mando, ó, ele tem contra o América pelo Campeonato Brasileiro na 36ª. Essa é boa. Aí, mano. América é legal, né? Na 38ª, o Grêmio também ele joga em casa contra o Botafogo. Não tem por que tirar o mando da Copa do Brasil, gente. Mas bom, eu, mano, também acho. Mano, tem muita e acho gente que seria uma baita aqui, sacanagem. Mas aí, ô Rude, é que a galera acaba meio que jogando uma notícia aí, o pessoal acaba abraçando e vai pulverizando. É aquele efeito dominó. Mas é inconcebível a ideia do Grêmio perder um mando na Copa do Brasil. Eu não acredito nisso, não, mano. Mas aonde tá? Que site? Rádio Gaúcha, pô, tá, acabou de noticiar. Falou aqui, na Rádio Gaúcha, pô. Na Rádio Gaúcha, né? O Bruno Vicari também, que é respeitado, também falou aqui. É. Isso se acontecer é uma baita sacanagem. Não, não pode. O juiz entrar, é uma bichona, porque uma mulher gostosa dessa deixa mostrar o bumbum. Tá lá, velho. Tá ok? É uma grande cretinice, ela né, não cara? Tava na súmula lá. Lá não é churrasco, não, parceiro. Primeiro que eu já acho não que esse tipo de conduta aí, ir pra julgamento, já acho que é absurdo. Uma aberração, cara. Absurdo. O máximo que poderia haver, Domênico Gato, ó, é uma advertência, tá certo, por parte do STJD, ó, Renato Gaúcho, não faz mais isso não, valeu, porque é proibido. Acabou. E a menina não fez nada, não, velho. Não arrumou confusão, nada. Não, mas é proibido, manda uma advertência, você não precisa levar tudo pra julgamento. Agora tá no Globo.com, pronto, tá aqui, ó. É. Filha de Renato Gaúcho, em campo faz Grêmio perder mando da final da Copa do BR. Não puta, pode, tá na regra, velho. É um absurdo, hein? Oba. É regra, não pode, velho. Mas não pode. Mas também, mas aí é 8.800, né, gente? Não, não pode, meu. Eu concordo, mas se você olha... 8.80, Dudu. Ela que vai invadir meu quarto, lá. Não, aqui é 8.800. Não, mas é... Ó, saiu aqui no Twitter da SPN. Mas aqui é 8.800. Porque... É, a Motinha deu em primeira mão. É, deram risada da Rádio Gaúcha. Se alguém estiver ouvindo do Sul aí, os caras deram risada aí, galera. Não, não, pera aí. Eu não questionei o Mota aqui. Eu falei a respeito da informação. E, de fato, é um absurdo. É, o Mota passou a informação aí que foi dada na Rádio Gaúcha, mas eu continuo achando um absurdo. Agora no site da SPN aqui, mano. Acredite. Lê aqui, mano. Ó, mas saiu no site. Isso é sacanagem. Falando sério, sacanagem. O Mota tá chateado. Pede desculpa pra ele, galera. Eu me acho sacanagem pra caramba. Não, não é sacanagem com o Mota, não. Ele tá tristinho. Manda ele chorar lá no banheiro. Com a galera do Sul. É, vai chorar no banheiro, borboleta. Vamos sacar o líder aí. Ah, nossa! Vamos lá. Fala de nós. Impressão de ver você, de ter visto. Ah, saiu uma notícia aqui. Palmeiras perde o mando de título e o Santos vai ganhar. Mando de título? Mando de título? Já. Por que mando de título? Fala de nós aí, ó. Dá uma zoada aí, só pra zoar. Dá atenção. Tem esse mané daqui. Após o aeroporto. Como é que você expõe esse cara pra falar aqui? Após o aeroporto ontem, o time já está lá no... Que bonito, hein? Você viu? Aeroporto? Eita, nós, hein? Foi no aeroporto? Ah, só a torcida do Verdão fazer essas coisas, hein? Louco, né? Minha nossa senhora, olha isso aí, velho. Ah. Teve torcida e conseguiu só no lado de fora. Entrou lá. É. Aí é nóis, né, seu Verdão? Entrou lá. Aí é verde, é nóis, o seu Verdão. Fala que é nóis. Fala lá, vovó. É nóis essa porra aí. O aeroporto de Cegonha ficou bonito, viu? Bongonhas. Nacional. Domérico, é o seguinte, hein? Já está entre eles. Jesus já está entre eles. Já? Já. Pegou o jatinho. Já veio o jatinho. Mas qual Jesus direto que veio? Da seleção ou do Palmeiras? Jogou muito o Gabriel, ideia, hein, ontem. Corneto mesmo. Será que se quiser reclamar, muito, reclama. Será que ficou um pouquinho para quinta? Ficou. Tomar então. Gabriel é bom jogador, gente. Não é isso. Mas calma aí, Dodô. Sem cornetamento. Você não acha que é melhor mas botar? Tá... Cornetamento foi pra mim, é. Cornetamento, sem cornetamento. Ô, Lolo. Deixa o rapaz jogar que ele vai... Ele tá laranjão bonito hoje, viu? O laranja. Você acha que põe ele no banco pra entrar no segundo tempo? Não, que banco? Vai pro jogo. É. Isso aí, Domênico. Opa, vai pro jogo, mas moleque. É porque as viagens... 19 anos, filho. As viagens enche a perna de... Ah, dá lá, que coisa linda. É isso aí. Fala aí, ó. Dá trombose na perna. Amanhã e o já vamos saber o que vai acontecer em toda a rodada praticamente, hein? É. Porque o último jogo já vai estar 3 pontinhos já. O Flamengo, o Flamengo acho que ganha, né? O Flamengo pega o América, não é isso? É. Lá no Mineirão deve ganhar. E é hoje o Santos, ao que tudo indica, deve ganhar. Também acho. Deve ganhar. Pega a vitória, né? E aí o Palmeiras já sabe que tem o Palmeiras tem que ganhar o jogo. Que horas é o jogo do Palmeiras? 9. Palmeiras é 9. É 9. Ou seja, o finalzinho do jogo do Santos. 19, o Flamengo 30. Joga hoje, né? Santos é 19. Flamengo é hoje. É 9. Flamengo hoje. Não, não é hoje. Corinthians hoje, Flamengo hoje. São Paulo que acho que joga amanhã também, né? Amanhã. Amanhã? Junto com o Santos, né? É. Não. É certo. É? É junto não. São Paulo joga junto. Não, junto com o Grêmio. Eu digo memorário. Ah, no mesmo horário. Ah, tá. Sim. Junto que eu digo memorário. Que não daria pra jogar 19, junto. 19:30. O Galo vai jogar completo com o Dando Cedo. Não sei. Sai alguma informação ainda. Aí, ó? Não vi ainda, meu. Aí se olha, eu acho Lucas que eu acho. Joga, aí, né? Aí achômetro, tá, vovó? Acho que eles vão vir completo. Sabe por quê? O Lucas Garfo? Porque eles só jogam na quarta final. Mas domingo eles devem. Domingo ou sábado, quando eles jogarem agora de novo? Mas, eu não sei. Tabela, isso? É domingo. Joga sábado, domingo? Domingo. Não dá pra jogar quinta e sábado. É verdade, vovó. Então no domingo eles vão meter reserva. Mas agora com o Palmeiras eu acho que vai vir titular. Mas escute, o Fred não joga o Copa Brasileira porque ele já jogou a Copa Brasileira. Então ele é titular. Campeonato Brasileiro, não pode? Então, não, o Fred não jogou, o Fred não pode a Copa do Brasil. Então joga o Fred. O Lucas Prático vai pro banco. Lucas Prático vai pro banco. É Fred e o Robinho, você vai ver, eles vão vir com o completo. Boa. Bora, velho, é nóis. Vou falar pro seu Robinho, ótimo bora, jogador. É nóis. Robinho tá focado. Você se limita a falar do teu time aí, ô trouxa. Eu não tenho time. Não, imagina. De catar, tá cheio, mané. E a Argentina ganhou também, né? Falando ganhou. Em seleção. Ganhou e ganhou bonito. Que golaço do Messi de falta, hein? E você viu? E não vão mais falar com a imprensa argentina, hein? Quem não vai mais? Não. Ficaram putos por causa que o Lavezzi deu uns back lá? Não, qual o problema, velho? Eu mesmo... Ou um jornalista argentino que insinuou... Não, o jornalista não insinuou. O jornalista reitera e diz o seguinte, me leve aos tribunais. É sim, mas mesmo? Mas ele insinuou. No Twitter ele insinuou. Então, mas você viu a matéria? Ele reitera, ele fala, me leve aos tribunais. Ele disse novamente, porque aconteceu o seguinte, ele postou no Twitter, ele falou, o Lavezzi tá fora do banco de reservas pelo baseado que ele fumou ontem à noite na concentração. Eita. Apenas pergunto. E qual o problema, aí, mano? Aí gerou o bafafá. Aí a seleção da Argentina aí se reuniu após a vitória ali, 3-0, e resolveram não falar mais com a mídia. E o Lavezzi, através do Twitter dele, ou do Facebook, acabou dizendo que processaria o jornalista da Rádio Mitre, que é o cara lá que alegou isso daí. Agora parece que o RG trouxe uma informação nova aí dizendo que o jornalista dirá nos tribunais que... Tá aqui, mano. O cara falando, me leve aos tribunais. Na ESPN, tá? Tá peitudo igual, mano. Quem nunca, hein, meu? Jornalista reitera que Lavezzi fumou maconha. É. Tomara que me leve aos tribunais. Então, mas vamos lá, por partes. Se bobear, o cara tem até filminho, hein? Não ia bancar uma dessa, mas, véio, né? O filminho é relativo. O cara pode até alegar que ele tava ali fumando um cigarro de palha. Porque o manuseio praticamente é o mesmo. O cara vai destrinchar lá, talvez, o que ele vai colocar no papel. E aqueles aplicativos que tem cheiro já? A chance desse cara provar, RG, que aquilo ali é maconha, se ele fizer um teste no Lavezzi e comprovar que o cara tá sob uso de droga. Seu Bento, o senhor que é do interior, tem jeito do cara distinguir um fuminho de palha de um beckzinho? Tem? Lógico. Tem? Opa. Imagina, não tem. Lógico, velho. Que tem. O cara... Gente, se você pegar um cara... A 10 metros de distância. O cara tá ali bolando um beck, tá certo? Ou então o cara fazendo um cigarrinho de palha. Você vai praticamente deduzir a mesma coisa. Não tem como a 10, 15 metros de distância você dizer se o bagulho é palha ou se é maconha. Você tá a 10, 15 metros de distância. E aí? Você vai conseguir detectar se o negócio é um baseado. A hora que acende. É lógico, a hora do cheiro. Como é que o cara, através de uma imagem, por mais que ele possa ter uma imagem ou uma Lavezzi com um beck na boca, que ele vai falar que aquilo ali é maconha? A menos que ele faça um exame toxicológico no jogador. Tá de brincadeira. Fazer o de urininha. Urininha sai. Sim, mas é que tá, Bento. Eu acho que isso é um baita mimimi por parte da seleção. A seleção argentina, ela tá sendo duramente criticada, inclusive por torcedores e imprensa, pela campanha pífia que eles vinham fazendo na eliminatória. Aí aproveitaram esse 3-0 que eles meteram aí nesse último jogo deles. Aí vem aí o Messi junto com a sua trupe de melindrados. Ai, não vamos mais falar com a imprensa, porque falaram que o Lavezzi estava fumando um beck aqui na concentração. Vai pro inferno. Se tiver que boicotar, boicote apenas o jornalista. Você não precisa boicotar a mídia inteira. E digo mais, esse Messi é muito cheio de frescura. Primeiro, um tempo atrás, Domênico Gatto, tava jogando mal, a mídia metendo pau, os torcedores carcando o cara. Lógico, vão cobrar bastante do cara que é eleito o melhor do mundo, que só joga no Barcelona, jogador de clube, aí na seleção não joga porra nenhuma. A imprensa, a mídia, todo mundo ali, os torcedores argentinos, começaram a meter o pau. Ficou melindrada, ai, quer saber? Então não vão mais jogar com a camisa da Argentina. Aí veio aquele monte lá de deixa disso. Ai, não, Messi, não é assim. Não é todo mundo que pensa isso a seu respeito. Reveja a sua situação. Aí contrataram aquele pateta daquele Balsa lá também, que é amigo dele. Ô, Messi, quer saber, meu? Pô, a gente adora você. O Balsa da Moca, mano. Sabe, com aquela cara de tonto dele. Nossa, lá, velho. Você pareceu o Bossa agora. Mas é mais ou menos o jeitão do Balsa. Aí chegou jogou um verde em cima do Messi. Aí o trouxão melindrado aí. Então eu volto. Ele quer ibope, quer status. Eu acho que a imprensa deveria fazer um protesto e fumar coletivamente todo mundo em protesto a isso. Todo mundo acende o beck na rua. Não? O que você acha? Também acho viável. Protesto. Vamos sim. Vamos a quem? Santos. Então vamos ao Santos. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos, Bento. Vamos lá, IG. E aí, seu Bento? Tudo certo? Tudo. Aguardando os caras que estão na seleção também. Nós não tem avião, né? Não. Particular, é, não. Né? É. Não tem, né? Cheio de estilo, presidente, né? Presidente lá, ele tem, mas não é que nem o... Ó, oh, deu direto, né? Pra você, Domênico. Aí, vai ficar quietinho. Nós não tem avião, velho. Mas é, ah, então, mas tá aí, esperando. Quem tem, pode. O custo do avião, por exemplo, é bancado pelo Paulo Nobre ou o Palmeiras paga? Não, é dele, né? Aí não, tá, viu? Não tô perguntando de dele, quem é o avião. O combustível do Paulo Nobre, ele banca. Ah, eu acho que ele não vai botar essa despesa no... Quem banca o... Quem banca? Eu acho que é Paulo Nobre. Sei. Ele não vai botar essa despesa no... Qual o problema? Pra ele, isso daí é como pagar um ônibus pro alguém aqui. Também, porque ele tá dispondo... É a mesma coisa que eu pagar... Ô, seu Bento, vem de busão, eu pago aí. Pra reverter isso em benefício do clube. Quanto é pra colocar gasolina no avião? É caro. Por exemplo. Mas é a mesma coisa, eu acabei de falar, é a mesma coisa que eu chamar a senhora aqui pra vir embarcar e pagar pra senhora uma passagem de ônibus. Aí eu tô precisando ir pra Aparecida. Só pago combustível. Quer ajudar? É, o Chelsea, por exemplo, fez vaquinha. O Chelsea, o Liverpool e o City pra levar os três jogadores, é verdade. Pra levar o Fernandinho, o Felipe Luiz. Fez um rachucho? Não, o Felipe Luiz não, o Felipe Coutinho. Fez um rachucho? Fez pra levar os caras lá de jatinho. Os caras alugaram um só pra levar todos de uma vez. É isso aí. Mas é isso aí, Sombra. Então, RG, o Lucas Lima, se chegar bem e tal, descansado, vai pro jogo contra o Vitória. Tenho medo desses jatinhos. Hã? Tenho medo. É, eu também não gosto muito. Eu não. Também não. Também nunca entrei num, mas eu tenho medo. Eu também prefiro não. Não sinto, já não medo sinto firmeza no grande, imagina no pequenininho. É também tem medo. Tá louco, gente. Helicóptero é legal, adrenalina pura. É de brincadeira, a moto do ar. E seu Bento? Acho que o bagulho cai, mano. Não, nunca caiu. Cai nunca. Nunca. Ô, seu Bento, o tal do G2 lá. O tal do Eduardo parece que azedou, hein? O G2. Rádio Gaúcho. Você tá vendo o que tem que esperar? Por que não pode ficar fazendo comentário? É por isso. Tem que esperar o cara chegar, tem que esperar o cara assinar, tem que esperar o cara botar a camisa e de preferência ainda fazer um jogo, velho. Senão ainda corre o risco de... Mas melou com quem aí? G2. Tal de G2 lá. Do Bruges. Entendeu? O que aconteceu? Até ontem tava negociando. Dizem que estavam negociando, legal, agora já não tô negociando. Jogador com nome de remédio, cara. Agora já não tô negociando mais. Olha, tomou uma cápsula de G2 antes e depois. Isso é pra mim meio antiácido, né? Hã? Meio antiácido, assim, o nome. Parece nome de antiácido. Ele veio a Santos e não gostou. Parece mesmo, parece que tem um nome de efervescente. Deve ser bem melhor que Santos. Mas é isso aí, seu Bento. Amanhã, Vitória, né? 19h30, Vila Belmiro. O que você acha do empréstimo? Um ano... Vai Lucão, vem Lucão, vai Alisson. Olha, mais uma das especulações que estão acontecendo, mas que de certa forma não me parece tão descabida quanto o que estava vindo. Bom. São Paulo precisa de um primeiro volante de marcação, assim, mais marcador. Bom. O Alisson é esse cara. Não, deixa eu perguntar pro Mano. O Mano é mais imparcial. Não. Eu vou te falar. O Alisson do Santos, o volante? É, horrível. Sombrar, uma enxadada, uma minhoca, velho. Aquele ali, mano, onde ele encosta, não nasce mais pelo. Tanto é que o apelido dele lá é MM Alisson. Ele é bom, só que ele lá ele joga um pouco pra torcida. Sei. Agora, pode ser que no São Paulo não, pode ser que a cabecinha já... Né, mas ele corre risco, por exemplo, de falhar... Mas não é perna de pau, não. De atrasar a bola errada pra goleiro... Não é perna de pau, não. Ele sempre, a jogada do gol, você vai ver, ele é sempre o culpado. Não. Então tá bom. Ah, mas isso aí, RG, é como um amigo secreto, você dá um abridor de vinho e ganha um porta-retrato. Uma merda pros dois lados, entendeu? Você vai ficar irritado... Não muda nada. Se for um abridor de vinho daqueles elétricos. Não. Daquele lá que você fica rosqueando que nem um louco. Ah. A rolha entra, a mulher fica brava, não quer te dar mais depois. Entendeu? Perigoso estourar coisa, a boca, né? Uma vez fui puxar com tanta força, quebrou a boca do vidro, então, acabou o rolê. Quase rasgou o braço. Exatamente. Pra fazer isso, não faz, entendeu? É sério. Não, você lembrou bem. Agora, tem amigo secreto que é terrível. Ah, se der o porta-retrato, eu dou na cara. Aliás, vamos fazer aqui, né? Os caras ainda dão sem foto ainda. E quando os caras dão aquela caixa de bombom de R$5, velho? Passa no mercado ali, compra. Posso e te sugerir uma coisa? Pode. Vamos fazer um amigo secreto do estádio? Não, mas só os ouvintes tiram a gente. Não, calma. A gente não dá presente. Não, olha, nós somos em 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. Tem o Bar 9. Vieira. Vieira. Posso 10. Eu participar ao invés do Rude? Ah, 10 fechou. Pode. Então eu vou participar. É, 10. E a gente podia colocar um determinado número de ouvintes pra tá dentro do jogo. Acho uma boa. Hã? Acho uma boa. Vamos elaborar isso amanhã, Bar. 5 mulheres e 5 homens. Boa, seu Bento. Eu sou a favor, velho, dos ouvintes sortearem a gente. Cada ouvinte sorteia. Acho que o Mano gente, foi bem, hein? Tá certo, Domênico Gato. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Mas o Mano é sensacional. Depois o sorteio é o bem, não, mas é que tá. Exatamente. Domênico, mas analisa só. Domênico, é porque... analisa a situação. Ó, cada ouvinte, tá certo? Aliás, 100 ouvintes, 100 ouvintes terão a oportunidade de nos presentear. 100 me presenteiam, 100 presenteiam você, 100 presenteiam o RG, o Rude, o Moto, o Bento, entendi, o Bar, o Sombra e o Benja, tá certo? Cada um de nós terá 100 ouvintes, ou seja, no dia da confraternização, a gente vai lá, faz aluga um churrasquinho. Aluga o Pacaembu. Não, faz a um gente churrasquinho, faz churrasquinho aí, pra eles. Porque não são 100 que irão RG, tá na cara, que a maior parte aí vai falar, ah, não quero, ah, eles não deu, etc e tal. Eles beleza, vão. Que a gente ganha 80 presentes. Pode ser 80. Domênico Gato, imagina lá, como a gente fez na Copa do Mundo, a gente loca um lugar, faz um churrasquinho, todo mundo come um churrasco. Entendi. Fazemos uma confraternização bacana com os ouvintes. Achando legal. E recebemos os nossos presentes, cara. Legal, gostei. Confraternização. Eu aqui concordo. Agora falar nisso, faz tempo que não chega. Faz anos que não chega presente aqui no Natal, hein, velho? E com isso, Sombra, a rádio, ela inovaria. Por exemplo, quantas vezes a Angélica. Uma inovação. Já teve... Quem fez isso? Quantas vezes? Mas 100 é muito, mano. Uma 10 daria. Então, 10, que seja. 10 é legal. Qual o nome da promoção? Caixinha de Natal, Domênico Gato, com aquela margem de erro. Mais 10 ouvintes, acho que é justificável. Olha a interrogação na testa do Shadow, velho. Gente, ouvinte tem que ganhar. Tem que ganhar. Já ganha diariamente com a nossa presença no rádio deles, cara. Já presenteamos todos os dias os ouvintes. O Estádio 97, ó, pra esses ouvintes que estão pensando. Agora o mano aí é mó materialista, e você, porra toda. Se você quanto fizer custa, uma enquete, o ouvinte vai falar que o mano tem razão. Ó, quanto custa uma terapia? É caro, depende, velho. Depende do terapeuta. Caro, caro, caro, caro, caro. Terapia é caro. Terapia é caro. Você não vai pagar, ó, menos de 100 reais uma sessão. Ah, não, menos de 100 não. Domênico Gato, por exemplo, nós fazemos uma terapia diariamente com os ouvintes, cara. É verdade. O cara tá no trânsito, tá estressado, brigou com a mulher, o cachorro morreu. A gente chega ali dentro do rádio do cara, tá certo? De maneira humilde. A gente tenta transparecer alegria pro cara. A gente leva, talvez, um alto astral pro mano tem 100% de razão. Obrigado, Dodô. Obrigado. 100%, tá? Ó, o Alves me ligou aqui. Alves. Já tá agilizado pra local nós. Local já tem. Local já tem. É mesmo? É verdade. Aí, ó. Nós, velho, ó. A ideia tá tomando quem é homem aqui mesmo. Quero ver quem é homem aqui. A ideia tá tomando quem é o Alves. É o Alves. É o Alves. Deve ser coisa boa. Vou não. Quero ver quem manda em casa. A ideia tá tomando corpo. A ideia não. Olha, falando nisso, hoje tem a promoção de Natal da Energia e Alegria da Cidade, hein? Energia e Alegria da Cidade, Carmelo? É? Preparei bem gostosinho. Então daqui a pouquinho você vai saber mais. Tá mas bom? Agora vamos falar de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês você pode ter o Nissan Mark 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. E aproveite e passe numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Rapaz, como esse carro tá bonito. É o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras. Painel intuitivo e multifuncional, além de central multimídia e câmera 360 graus. E ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Além do que, ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer uma coisa para vocês, esse carro é simplesmente incrível. Vá fazer um test drive, vale a pena, viu? Quem testa, compra. Nissan e pedestre, use sua faixa. É Nissan. É Nissan, é isso mesmo. E ó, se tudo rolar certo aí como estamos planejando aí do amigo secreto do estádio, e tiver os ouvintes envolvidos aí, por favor, hein? O ouvinte que vier tem que vir aí com o seu desodorante bacaninha, o seu Bozano, né, mano? Opa, com certeza, Sombra, com certeza, mano. É, rapaziada, o barato é louco, hein? Ainda mais que esse sol que tá fazendo aqui na cidade de São Paulo, mano. Se você não se cuidar, Paquito... Você viu que sol bonito hoje, hein? Hoje tava, hein? Tava legal, clima bacana. Hoje tava. Aí se você não se cuidar, Paquito, você vai começar a feder, cara. Você vai começar a feder, vai ficar um negócio tenebroso pra você e pra quem tiver ao seu redor. Então se liga nessa dica, hein, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, fala a verdade. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, amigão, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, você vai tirar a sua camisa, você não vai estar com aquele cheiro de gato exumado, velho. Gato exumado? Sabe, velho, quando o cara tira o gato assim de dentro do saco de lixo, que às vezes tá perto da casa dele. Nossa senhora, é verdade. Aí vem aquele cheiro, velho, aquela nhaca, mas fala, nossa senhora, que nojo, mano. Você não vai estar com esse cheiro, porque com Bozano Extreme, velho, você vai estar cheiroso e sequinho, tá bom? Você vai ser a sensação do teu trabalho. Você será a sensação da tua academia. Você vai pegar quem você quiser, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E ó, lembrando o ouvinte de Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, prego. Aí ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, o cara leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase pra ganhar esse baita presentão da Bozano, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E atenção, você que investe em ações, moedas, atenção, hein? O mercado pode mudar, porque a Luana Piovani e o Pedro Scooby reataram. Ah, agora sim. Vai, hein? Parabéns. Ah, então agora eu não sei não se o dólar vai explodir de vez. É. Agora vai. Eu vou ter sábado no voo no Rio, ela tava no avião. Tava no avião? Fala alto pra boné no avião. E ela acha, é linda, né, velho? Você acha ela pessoalmente bonita, como nas fotos, na TV? Sinceramente? Não, você mentir. Então vou mentir, acho. Acho. Não, você achou minha boca? Bonito. Não, minha boca não é, mas não achei tão. O Ben já vive dizendo que é um tesão, eu? Etc. É. Ah, meu, eu gosto de piroca. É bom, Ben, você que sabe, né? É. Vamos ao São Paulo. São Paulo da São Paulina, Luana Piovani. Exatamente. Sim, tricolor. Nossa, ela é forte. Hoje é o Wellington nem esteve lá, parecia o Patropi, meu. Chegou lá, parecia o Patropi. Lá no aí, pode ver a foto. Acho que apareceu o Patropista. Ali a foto. Patropi. Vou pedir pro. Ah, o Sérgio Louco coloca. Coloca aí o Patropi, meu. Pode ser. Estive lá. Olha, o Wesley não vai jogar contra o Grêmio. É, Bufarini, esse é o lateral direito. O Bufa. Ei, Wesley. E olha, Sombra, estão lá conversas com o Nilmar, hein? As conversas. Tá mesmo? Tão... Estão conversando sim, estão conversando com o Nilmar. Acho que vem. Precisa ver. Ó, pro refis ali não passa nada, né? Se for fazer um exame ali, ali vai detectar tudo que ele tem, né? Então também esse detalhe. Então é isso aí do tricolor. Duas coisas importantes do São Paulo. A primeira é que nos bastidores dizem que o Marco, né, Aurélio Cunha, teria confessado a amigos que ficará no São Paulo e sairá da CBF. Dizem. Agora, hoje é importante o São Paulo porque vai ser votado o estatuto pelos conselheiros, né? Dizem também que vai ser aprovado, né? Mas também vai ter uma outra votação, né? Agora eu não lembro o dia. Você sabe o dia, Sombra? Vai ser referendado pelos sócios? Ah, agora em dezembro, não é? É, 3 de dezembro. Desculpa, agora meu. É, em dezembro, né? É, o senhor vai estar lá, né? E hoje os conselheiros todo votam. Todo dia lá, viu? Né? Dizem que os conselheiros fecharam aí a oposição, vai votar pelo sim, né? Pela votação do novo Estatuto de São Paulo. E vamos aguardar, né? Vamos ver um novo tempo aí no São Paulo. Tomara que seja aprovado e depois seja referendado pelos sócios de São Paulo. A única questão aí que estava mais, né, discutindo, uma grande discussão aí é pelo voto aberto ou voto fechado, né? Tá tossindo. Peraí, seu doutor. Oh, desculpa, eu tô sem fone. É, então, e pelo voto direto do presidente, assim, se for aberto ou fechado, né? Sim. Alguns são contras, outros são a favor, porque pode alguns ser... Alguns são contras. Né? Contras. Ué, alguns... São contrários. Inclusive o senhor, pra mim, que no começo você falou que eu tava errado, que eu falei mim e tava certo. Olha, verdade, perdão. Quem falou foi o Mano. Não, não. O que você disse é o seguinte: pra mim trazer. Você errou de uma maneira escandalosa. Não, foi sim. Se você parar. Ué, pega a censura e ouve. Você não pode usar mim antes do verbo. Você pode falar, por exemplo, traz pra mim, tá correto. Agora, você traz pra mim fazer, tá errado. Errou feio, Mota. Você não pode usar o mim antes do verbo. Você errou várias vezes já, hoje. O cara erra demais. É, só vale sair na Globo. Mas olha, amigões nossos aí que também estão na audiência, estão passando informação correta. 3 de dezembro é a votação da Assembleia Geral dos Sócios. Não são sócios torcedores, são sócios do clube, tá? Agora, uma coisa que é interessante. Hoje, a votação é simbólica. É simbólica. A votação hoje dos conselheiros, ela é simbólica, mas muito bem. Ou seja, pra comer esfirra, velho. Vale nada, porque se aprovarem ou não aprovarem, ela acontecerá do mesmo jeito. É isso? Não é isso. A votação, porque ela é simbólica. É, o que pode se dizer é o seguinte: a votação, a aprovação ou não dentro do conselho, dá mais motivo ou não pra Assembleia Geral você votar aprovar ou não. É, porque quem decide de fato se vai valer o novo estatuto é a Assembleia Geral de Sócios, no dia 3 de dezembro, entendeu? Então é isso que vai acontecer. Então no dia 3 de dezembro, os associados do clube vão lá para votar ou não na questão do estatuto. É um estatuto perfeito? Não, mas ele já é muito melhor e traz o São Paulo muito mais pro rumo, né, do que o antigo estatuto. Agora, esse estatuto não passa a valer exatamente... não passa a valer de imediato. Não. Apenas após as eleições de abril. Quer dizer que a eleição vai ser abril, não em dezembro, como todo mundo queria, né? Posso dar um informativo? Ô, vô Mauro, você não é conselheiro, você é... Boa noite. Você é suplente do suplente, né? Suplente do suplente. Mas vai que não vai, porque você sabe, né? Tem uns veinhos lá que não vai. O Correia tá internado, então pode ser que eu vire um suplente. Mas é bem assim, vô Mauro. Correia? O Correia. O Correia é São Paulino? Sim, ele é o conselheiro. Eu tá, sim, mas para ser titular, conselheiro, né? Não sei se necessita. Ah, diz ele que é, viu? Mas ele mais corneta do que vai, viu, no jogo. Ó, um informativo importante aí, associado. Sábado tem o piquenique do Tamborel na praça em frente ao Morumbi. É, para arrecadar a caixinha de Natal do Tamborel. Do Tamborel? É. Mas o Correia é do departamento de Tamborel? Ele tá agora no squash. Squash. É. Meu Deus, nossa, sábado 3 da tarde, com chuva ou sem chuva. Leva tá tossindo. Desculpa, esse tempo aí tá ruim. Oi. Como agora é uma época que daqui até janeiro só vai se falar em contratações. Boatos. É, aí eu retuitei aqui uma postagem enigmática do Marco Aurélio Cunha. E voltou timidamente interrogação. Mas quem que é? Ah, não sei, é enigmático. Voltou timidamente. Você supõe alguma coisa? Não, só tô perguntando, ué. Não é enigmático? Ah, mas às vezes você Fabiano? Já fez alguma associação com algum fato? Não, alguma coisa do tipo? Não, nada. Será Rogério Ceni? Seria Luiz Fabiano? Voltou timidamente em interrogação. Seria Luiz? Eu acho que ele foi mandar isso pra alguma mina e caiu no Twitter. Eu acho que deve ter sido isso. Ele ia dar uma indireta. Ah, não sei. Aquele negócio Ctrl-C, Ctrl-V, rei a rede, sabe? Tipo, era pra ir no WhatsApp e foi no Twitter, mano. Ah, é, que você manda ali, sabe? Né? Que você faz o bagulho. Às vezes, no WhatsApp, você nunca mandou uma mensagem errada, mano. Já, tipo, já foi num grupo ou foi pra outra pessoa que você não queria. Você fala, nossa, mãe, ainda bem que não foi o nude. Ah, o Dodô foi mandar uma pro pro Aguinaldo. Só que Aguinaldo? Só que caiu pro RG. O RG falou assim, sombra, olha isso. Ah, era Lapa? Não era. Helicóptero, mandou fazer um helicóptero. De longe, parecia um donut. Mas e quem é que vai fazer o helicóptero aqui dentro? Era um, cara? Era um donut. Era um gif do Dodô fazendo helicóptero. E eu faço mesmo, hein? Não, ainda bem, né, Dodô? Porra, graças a Deus, ainda velho. Ainda bem, né, velho? Ainda o negócio bem, aqui senão, é legal. Porra. O Bá outro dia tentou fazer, falando, só sai o pirocóptero, velho. Oba! Era um pirocóptero, não era um helicóptero. Gente, não esse pode é o estádio 97 de Energia 97, também no oferecimento. Calma, já vai, vamos falar primeiro de Fricô. Olha só, amigões, tem um recado pra dar pra vocês. O Fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! É isso aí, Narigodô. É Fricô aqui no Estádio 97. Olha, lembrando, hein, quem ligar aqui, olha, os 5 primeiros que ligarem e disserem consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, dia 5 de dezembro, com tudo incluso. Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Disputadíssimos esses convites para o dia 5 de dezembro. Lá. É. Foi boa essa apresentação no Honda Hall ontem? Foi antes de ontem. Antes de ontem, terça, né? Terça. Foi uma galera pedindo para ir. A galera, eu tirei uma foto no final e o pessoal falou, pô, eu falo, não, tem que ligar lá, senão é sacanagem. Muito bacana. Continuando com as manchetes, seu Bento. Opa, vamos lá, o Corinthians. Corinthians. Ah, Coringão, mano. Daqui a pouco, hein? Tá imitando a sua mãe? Ah, pouco, juiz! É isso mãe? Mesmo, sua velha? Ah, não fui eu! Foi você sim! A mãe? Eu vi você sacolejando a bochecha. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, o Nicolau. Caramba, velho. Ó, oh, Nicolau apareceu Nicolau, aqui, velho. Mano. Diga aí, Bento, tudo bem? O juiz do estado, porque não sabe, chama Nicolau. É, faz tempo. Esse juiz é, parece o... Qual aquele Nicolau? Que briga com todo mundo, é o Weber? Tem um cara que carequinho, né? É, que fica brigando. É, esse aí é o juiz pavão, que foi preso. É o então, pavão. É igual o Nicolau. Verdade. Lalau, entendeu? É Lalau. Não, o Lalau tá mal, tadinho, tá ruim. Mas de fala saúde, aí do Corinthians. Lala. E aí, Coringão, Bento, vamos lá. 21h45, lá em Floripa, lá em Figueirense, o Norlando Scarpelli. Vamos aqui a escalação do provável Corinthians, que deve ter tá uma... Tá com cheirinho? Tá com cheiro de arroz queimado. Tá com cheiro de arroz queimado, assim, porque... Vamos lá, Walter. Aí deve vir o... Ela é o Príncipe na direita, vamos lá. Se, talvez se o Fagner chegar a tempo. É, mas acho que não vai jogar. Pedro Henrique. Léo Príncipe. Léo Santos e Guilherme Arana. Olha, só do terrão, hein? Só da base, hein, meu? Meu Deus. O empresário do He-Man deve estar agora esfregando a mão. Deve ter comprado 1000 DVDs pra gravar esse jogo e mandar pra Europa, pra ver se consegue vender ele. Mano. Ele chamou todos os agentes da Europa pra assistir o jogo hoje. Ô, velho, tem um cara aqui que vai estourar. O cara lembra o Ibra, no tamanho, no jeitão. Vem ver o jogo. É. Mandou passagem pra todo mundo, velho. Nossa senhora, olha a defesa do Corinthians, mano. Que é doído, hein? Williams, Camacho, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel. E na frente o Luca. Então, Bento, se a gente parar pra analisar, cara, suficiente pra vencer o Figueirense, mano, né, mano, essa escalação aí. É. Só um detalhe, o Gustavo lá que veio, nem relacionado o cara mais. Ah, então, Bento, aquela parada, né, mano, o cara nas oportunidades que ele teve aí, ele não deu conta do recado. Coitado, então, o cara tatuou lá, tudo. Ah, então, mas pra ele, velho, é história pra contar pro neto, tá certo ele. O errado é quem trouxe, né, mano. Agora, tipo... mano, no papel esse time aí é pra brigar pra não cair, hein. Não acho. Ah, pelo amor de Deus. Esse time na mão do Tite jogou bola, cara. Esse time na mão do Tite jogou bola. Todo mundo tá jogando, né, mano? Mas é que tá, Domênico, é o que eu falo, cara. Os treinadores, ao invés de ficar chorando aí, o leite derramado, mas eu não tenho jogadores top, não tenho isso, não tenho aquilo, mostra competência também, velho. mostra uma versatilidade, mostra que você pode fazer um algo a mais. O que o Tite fez, Domênico, não foi inventar roda. O Tite, ele não descobriu a pólvora. O Tite, que ele fez, é talvez aí naquela, o ano sabático que ele teve para poder se aprimorar, é um cara que não ficou estagnado achando que ele tinha o rei na barriga. Ele foi trabalhar, ele viu onde ele poderia melhorar. Porque o Tite, quando ele estava em 2011, que o Andrés acabou mantendo no cargo, tá certo? E o Tite, quando ganhou a Libertadores de 2012 ali, junto com o Mundial, ele melhorou demais. Ele melhorou muito. Então, querendo ou não, os treinadores brasileiros, antes de ficar com aquela empáfia, com aquela arrogância, com aquela prepotência e soberba, eles poderiam aí também se reciclar. E quando eu digo reciclar, não é ir ver um joguinho na Europa e falar, conversei três palavras não. com o Ancelotti. Ô, mano, e os estágios dos caras, né? Que tem nego que fala que faz estágio. É tosco. O cara fica sentado numa arquibancada lá, tira uma foto, faz, né, uma fotinha, etc. Não, fiz um estágio. Então, mas é bem essa mesmo, Sombra, porque muitas vezes o estágio que eles se referem é ir num jogo aí do campeonato espanhol, um jogo do campeonato inglês, às vezes conversar meia dúzia de palavras com o técnico aí que ele precisa ainda de um tradutor aí no vestiário, e no dia seguinte ele vai acompanhar um treino da arquibancada. Isso aí não é estágio com nada, isso aí não é intercâmbio. Isso aí é você ir como lazer aí pra poder ver um treinamento de um clube europeu. Mas agora não vai precisar mais, mano. O Tite, RG... Seleção ele... tá ganhando. Não, mas não é isso, RG. Eu tô falando com relação aos técnicos brasileiros. Você pega ali, por exemplo, os técnicos muitas vezes eles... Ah, mas o jogador é limitado, ah, é porque não me deram o que eu queria, etc e tal. Faça um algo a mais, cara. Não, não fique deitado numa fama que você conquistou há 10 anos. Mostra que você tem uma competência, mostra que você pode se renovar, mostra que você pode buscar melhorias em qualquer profissão. Nós aqui, RG, podemos melhorar diariamente também. É uma crítica que eu faço não só aos treinadores, mas o ser humano em si, ele é um bicho acomodado. Então, muitas vezes o cara fica aí com aquele negócio, ah, o meu esquema que deu certo há 10 anos atrás... de cruzar bola na área, porque eu tinha um lateral top, um centroavante que subia e ganhava de todo mundo na área, ninguém conseguia pegar o cara de cabeça. É um esquema que deu certo há 10 anos, hoje não dá mais. Você precisa começar a ter variações. Mas às vezes ele tem essa vontade, mano, só que ele não consegue, porque ele tá diante de um grupo onde ele não tem o domínio, onde ele infelizmente não tem essa liderança. Mas, a minha crítica hoje não é dirigida ao Oswaldo em si. Não, eu tô falando, modo geral, como você colocou, de técnico. É que eu citei aqui o Tite, que com esse time que o nosso querido Silvério fez uma brincadeira falando, esse time brigaria pra não cair. Eu não acho. Na mão do Tite, repito, esse time jogou bola. O ano passado aqui também, inclusive, aí nós discutimos algumas vezes aí dentro do programa, eu sempre acreditei que o Corinthians poderia brigar pelo título. Mas eu cheguei a ouvir que o time do Corinthians brigaria pra não cair. E o Tite fez aquele time jogar bola. Aí você vai falar, mas o time do ano passado tinha muito mais qualidade do que esse? Concordo plenamente. Mas eu não tô dizendo que o Corinthians poderia ser campeão brasileiro. Mas poderia estar brigando aqui na quarta posição do campeonato. Poderia estar brigando na quinta. E não se matando aqui pra pegar uma sexta vaga. Entendeu? Então eu acho sim que esse time é suficiente pra vencer o Figueirense hoje. Mesmo jogando fora de casa. Se é suficiente pra talvez fazer uma boa campanha na Libertadores, creio eu que não. Então, é um passo de cada vez. Antes de pensar na Libertadores do ano que vem, o Corinthians precisa pensar no hoje. E hoje é Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que aproveitar um resultado que foi benéfico para o Corinthians ontem, que foi um empate lá no Rio de Janeiro entre o Fluminense e o Atlético Paranaense. E o Corinthians precisa vencer esse jogo. Porque se o Corinthians vence hoje, o Corinthians ele ultrapassa o Atlético Paranaense e volta à sexta posição do Campeonato Brasileiro, ficando um ponto na frente. Mas tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. Por mais que o Corinthians tenha suas limitações, eu concordo, e tem muitas, inúmeras, inclusive... hoje, cara, não dá pra chorar o leite derramado, RG. Tudo bem, perdeu jogadores, não tem mais o investimento que teve no passado. Ok, mas hoje é o Figueirense, cara. É o Figueirense brigando pra não cair no Campeonato Brasileiro. Eu caiu, concordo, né? Concordo com você, mas acredito que isso hoje, o Corinthians, o jogo dele passa muito pelo relacionamento os jogadores Oswaldo de Oliveira. Lógico, não é uma fórmula certa dizer, olha, o Tite, todo time que pegar vai dar certo. Sim, claro que não, até mesmo porque ele não ficou, né? Ele saiu, então não dá pra se garantir, pô. Não existe uma fórmula certa. E mesmo que você possa ter um técnico que possa ter o mesmo aprendizado que o Tite, fazendo a mesma reciclagem com o Tite, não significa que amanhã você terá sucesso. Porque é aquela coisa, uma coisa é você conhecer a matéria, a outra é você ter a didática. E a outra é você ter um grupo que saiba absorver o que você tá passando. E confiar, então, comprar. Você... Senão, velho... É isso mesmo. Esse é o Estádio 97. Olha só. Estamos recebendo aqui mais um estranho no ninho. A produção tá falha. A produção não dá mais a ficha com o nome dos caras. Essa produção, depois que arrumou 10 mulheres diferentes, perdeu totalmente o foco. Tá desnorteado, né? Estamos recebendo aqui um porco. É o Zé Roberto, Zapiello Mendes. Zapiello. Fala, Zapiello. Boa tarde. Boa tarde, Sombra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Boa. É um programa que eu acompanho há bastante tempo, desde quando eu comecei a fazer faculdade, em 99. Sem querer, sintonizei a rádio e acabei ficando e ouvindo até hoje. Você era apenas um adolescente, né? 17 anos. Tinha 18 anos. Tá certo. E aí, eu ouvindo o programa, eu achei bastante interessante a campanha do Novembro Azul, porque eu fui curado de um câncer, e aí... Boa, mas poderia ter sofrido menos, né? Porque eu pisei na bola, negligenciei a doença. Mas é câncer de próstata você teve? Não. Ah, outro, tá. É. Na realidade, eu tive um tumor de testículo que subiu pro abdômen. Tá. E aí, o que que acontece? Eu, talvez por falta de informação ou por desleixo mesmo, deixei de dar atenção aos sintomas que eu vinha sentindo. Eu cheguei até aí no médico, reclamei de dor, e aí ele pediu uns exames, acabei não fazendo. 8 meses depois, mais ou menos, eu vim descobrir que tinha um tumor no abdômen de 16 centímetros por 10. Caraca. Enorme. Então, o que eu chamo a atenção... Porra, uma mão papaya, cara. Pô, 16 centímetros. E aí, eu poderia ter descoberto no início, tirado o testículo que estava com problema, eles iam fazer a substituição, colocar um de silicone, eu ia continuar com tudo funcionando, mas acabei que eu negligenciei e tive que passar por 5 grandes cirurgias, 3 meses de quimioterapia. Então, o alerta é isso, a gente não pode deixar a saúde em segundo lugar. Caraca. Então, parabéns, eu poderia ter tido mais tranquilidade no tratamento, mas é isso aí. Estamos aí para... comemorar o título do Verdão. Tá tudo zerado? Então, são 5 anos, né, Sombra, que a gente tem que acompanhar. Eu tô no terceiro ano. E tá tudo certo? Tá tudo certo, graças a Deus. Legal. Mas foi uma batalha. Graças a Deus, deu tudo certo. Está dando. Boa, né? Velho. Parabéns, irmãozão. É isso aí. É isso aí, velhinho. E essa batalha do Palmeiras aí pra ser campeão? Você achava, lá no começo do campeonato, você achava que ia ser mais difícil? Porque o Palmeiras já é campeão, fala a verdade. Sombra, assim... Só o Domênico é o único. O Domênico não pode... afirmar que é campeão, como nenhum palmeirense pode afirmar. Pode acontecer um desastre, a gente já está um pouco escaldado com tudo isso, o que aconteceu com o Palmeiras em anos anteriores, mas eu estou bastante confiante, eu acredito que o Palmeiras leva sim o título, porque é como um primo meu, o Célio, comentou, como, eu não sei nem se foi o Cuca que falou isso, é como se a gente tivesse um campeonato de 12 pontos, onde o Palmeiras já conquistou 6. 12 pontos! É verdade. Onde o Palmeiras já conquistou 6 e os outros concorrentes, os pleiteantes a título, estão com 0. Então as chances são enormes, eu acredito bastante no título, estou feliz com essa fase do Palmeiras e também um pouco chateado com essas duas baixas que a gente tem para a próxima temporada. A primeira delas, o Gabriel Jesus, que embora no Palmeiras não venha apresentando um bom futebol nos últimos tempos, mas... Dizem que jogou bem ontem pela seleção. Jogou, eu assisti o jogo. Pela seleção, ele vem jogando bem. Ele tem 5 gols em 6 jogos, se eu não me engano, 3 assistências. Só que no Palmeiras, ultimamente, ele caiu um pouco de nível. Mas acredito que ele consiga aí, nos últimos 4 jogos que ele tem pelo Palmeiras, demonstrar um bom futebol, porque a torcida carece desse tipo de jogador, né, Dodô? E a gente... Só que a segunda grande baixa que eu acho que o Palmeiras tem para a próxima temporada é o fim da gestão do nosso presidente. Eu acredito que o Paulo Nobre, ele deu um exemplo para o futebol. Concordo. Nos 2 primeiros anos do mandato dele, ele foi bastante criticado. Eu particularmente mesmo não critiquei, Dodô, porque eu sou muito positivo. Nossa, o Domênico pediu a cabeça. Não, o Domênico, às vezes, ele fica nervoso, mas eu explico por quê. Normal. Mas eu explico por quê. Falei igual você. Mas tudo bem, mas é que olhar agora é uma coisa. Lá atrás é outra coisa. Eu acho que ele correu um risco muito sério de a gente cair no ano do centenário para a segunda divisão e só não caiu porque o Palmeiras deu sorte... Da tabela, de alguns aí que ele cai na frente do Bahia. Mas que ele correu esse risco sério, ele correu. E hoje a gente vê os frutos chegando. Ele correu, Domênico, mas ele é um cara do mercado financeiro que está acostumado com esse tipo de pressão. Eu acho que ele não tinha um conhecimento bacana de futebol, mas ele como gestor, ele é um sucesso. Não é só no Palmeiras. Olhando hoje é fácil, entendeu? Pra mim, é. Agora, vamos supor... A história do Palmeiras. Não, eu entendo o que vocês estão falando. É que vocês estão analisando hoje. Eu duvido que naquela época ninguém metia o pau nele como eu tava metendo o pau. Nossa. Eu vou dizer o porquê. Se o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras tivesse caído pra segunda divisão de novo, pela terceira vez, no ano do centenário, o que seria mais trágico ainda, o Palmeiras no ano de 2015 dificilmente venceria a Copa do Brasil. Porque ele ia ter que reestruturar tudo de novo, ia ter que montar um time pra disputar a segunda divisão. E aí, o que aconteceu no ano de 2015, que foi uma reestruturação do futebol, pra valer pra 2016, que é esse ano que nós estamos colhendo frutos, não valeria. Mas porque... o sim não existe, Lulu. Mas ele provou que foi certo. Mas tudo bem, ele provou porque não caiu. Mas não era culpa dele, é dos outros moleques que não veio. Tem essa que não é culpa. É o presidente é ele, como mas, é culpa. Mas ele recebeu uma bobagem. Hoje, vocês estão analisando por hoje. Ah, hoje é fácil falar. Aqui, na época falava. Que eu tava aqui descendo o pau aqui, eu acho que eu tinha razão, cara. Mas, Domênico, eu ele tinha pouco da receita. No primeiro ano, ele tinha só 25% pegar, né? Da receita. Exatamente, ele quis deixar tudo que os mandatários anteriores adiantavam cotas televisivas, patrocínio, dele, né? Mas ele tinha que colocar um ponto final sobre mas isso. Exato, então ele corria conseguiu. Risco. Ele conseguiu. Ele correu um risco muito sério. Eu defendia, é isso aí. E o Beijão falava que era amiga dele, o Maninho. Não, nem mas, conhecia mas o você risco. Lembra disso? O risco correu, gente. Eu né, sei RG? Que correu. Claro que porra, correu. Correu um risco sério, cara. Mas ele cara. Não correu o risco por culpa dele, foi dos outros horríveis que vieram. É isso que eu quis. Tudo falar. Bem, mas, é, mas a mão tava na mão dele, vovó. Como não é ele que corre risco? Mas o tempo mostrou que ele foi bonitinho. Foi. E porque deu sorte. É, também deu sorte. Não é só sorte. Como não, vovó? O Palmeiras precisava ganhar do Atlético Paraná, não ganhou, não fez a parte dele. Não, mas se for pensar assim, aí é sorte. Copa do Brasil, crise, na sorte. Mas crise. É verdade. Crise. Ô, Sombra, crise. Eu gostaria de uma opinião de um outro cara que tá fora, não torce pro Palmeiras. Eu, vai, de quem vai. É que você acha que tem razão? Do Mano não eu acho vai. Que a porque, volta assim, certo. No ano do que o Palmeiras... Vamos supor, o Palmeiras deu sorte. O Palmeiras precisava ganhar do Atlético Paraná em casa. Ele não ganhou. Ele não fez a parte dele. Quando não faz a parte dele, não é sorte? Ué, ele deu sorte? Deu o sorte. Santos ganhou. Claro. Mas lembra que foi Náutico? Sorte. Teve o conjunto da obra. Então, o Santos ganhou. Exato. É, então assim, tudo aquilo se acabou não livrando. Ganha, velho. Foi só sorte. Foi sim, vovó. Não, só foi não. Sorte. Só não. Foi, no começo então, foi sorte. O Palmeiras fez 40 então analisa pontos. Aí. Não, ô Lolo, o Palmeiras fez 40 pontos, não foi só sorte. 40 pontos não existe no eu futebol. Sei que não. Hoje o mas 38 os tá caindo. Não fizeram, então eles deram azar. Não, mas o Paulo Nobre naquela época, Domênico, que ele foi mal. É, ele foi mal. Mas é que tá, ele foi mal e não foi mal. Eu vou falar o porquê. Hoje não foi mal. Não, muito pelo contrário. Tanto é que naquela época ainda eu brincava com você. Eu falei, Domênico Gato, você tá metendo o pau no Paulo Nobre, mas o cara despejou um caminhão de dinheiro no Palmeiras. Falei, ele fez o que muitos palmeirenses que se dizem fanáticos aí não fariam. É, então a gente naquela época acabou discutindo a respeito disso, mas o Paulo Nobre, ele tem uma vantagem pra si. É rico. Não, fora o fato de ser rico. O Paulo Nobre não é aquele cara que fala, eu tenho dinheiro e a bola é minha. Ele delega poderes, ele deixa o cara trabalhar. Ele é um bom gestor. Ele fez isso com o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos não foi feliz. Ele contratou um cara que era extremamente competente pelo campeonato que ele tinha feito no Cruzeiro, porque ele tinha montado aquele time, e falou, Alexandre Matos, tô. O filho é teu, o cheque tá aqui, contrata aí isso um... Isso foi em 2000, no final de 2014. Foi no ano que o Palmeiras quase caiu, no então, ano centenário. No ano, não, 2015 que ele vem, o Alexandre Matos. Era o Bruno Nobre. Enfim, então, o Bruno Nobre que verdade, verdade. Então. Mas é que tá. Entendeu? Mesmo assim. Aí Domênico, ele percebeu e mudou. Mas mesmo assim, ele teve a competência. Ele começou com o Bruno Nobre aquele trabalho. Ele lembrou daquela época que o Bruno Nobre montou aquele time da Parmalat, etc e tal. Sim. Ele falou, Bruno Nobre, você faz? Ele falou, deixa comigo que eu faço. É. O Bruno Nobre, ele não conseguiu montar um time adequado. Não, o Bruno Nobre até subiu da primeira, da segunda para a primeira. Mas é obrigação. Tudo bem, subiu. Mas é que tá. Em 2014, que foi o ano do centenário que o Palmeiras quase era pra caiu, mostrar serviço. Ele chegou e falou, Bruno, você faz? Ele pegou e falou, faz, pode deixar que eu tomo conta. Aí não conseguiu ter um efeito que a torcida esperava, o Palmeiras quase caiu. Quase. No ano seguinte, ele contratou novamente uma pessoa especialista naquela época lá, porque tinha feito um bom trabalho no Cruzeiro, falou, Alexandre Matos, é isso que eu tenho. Sim. Beleza, você monta? Deixa comigo que eu monto. Ele não foi lá em momento algum e falou, eu quero esse jogador porque eu acho não, que vai dar certo. Eu entendo, mano, eu entendo isso aí. Isso é um mérito ele dele. Ele trouxe pessoas competentes, tá certo? Ou até a segunda parte eram competentes, sim. Sim. E ele falou, trabalha aí. Mas okay. Isso tá certo. Ele é um gestor. Ele não tem ingerência no trabalho. Ele é um gestor. Ele viu que de futebol talvez ele não conheça tanto, então ele coloca pessoas que conhecem. Sim. Mas isso é um mérito do cara. Agora, e não venha me dizer que em 2014, que o Palmeiras no ano do centenário quase caiu, a culpa é do presidente. Se eu falo que a culpa é do presidente, quando o gordo caiu, eu falo que era a culpa é dele, Agora, não posso isentar o Paulo Nobre, que em 2014 quase o Palmeiras caiu. Claro que hoje, analisando hoje, Sombra, tudo é maravilhoso e tudo é bonito. Ah, porque não pegou cota do passado e agora usou e montou um verdadeiro esquadrão, vamos dizer assim, né? Nos padrões do futebol brasileiro. Beleza, montou. 2015, 2016, ali contratou 20 e poucos jogadores, 30. Tudo bem. 34. E tinha que ser feito isso. Porque quando quase caiu, viu que a coisa estava toda degringolada, e aí é mérito dele ver, porra, meu, quase que levou de novo para a segunda. Então, vamos mudar tudo. Sai diretor de futebol, vem novo diretor, sai tudo quanto é jogador que estava nesse time, que tudo é ruim, vamos fazer um novo time. Aí começa o mérito do Paulo Nobre na sua segunda gestão. Aí sim, definitivamente sim. Mas na primeira foi muito desastrosa. Essa é a verdade. Muito bem, estranho. É, mas é opinião. Sinta-se à vontade. Obrigado. Vamos falar aí bastante de futebol, bacana, do Palmeiras, do gancho do Grêmio aí que perdeu. Cabe recurso. É. Mas absurdamente. Mas absurdo, né, velho? Absurdamente o STJD, num primeiro momento. Isso é muito ruim, né? Puniu o Grêmio com a perda de mando de campo na decisão contra o Galo Mineiro. Mas, ô, Sombra, sabe o que eu acho depois que acontece só uma informação. Fala, Provolone. É, desculpa cuspir no RG, desculpa. Você tá criando um péssimo hábito, né? Só uma informação, viu, mano? Você sim, depois continua, boa noite, Sombra, Domênico e a todos da mesa. Boa noite, Provolone. André, ouvinte. Amanhã, Palmeiras e Galo, Galo e Palmeiras, no Horto, que tem o apelido de caiu no Horto, tá morto. Sim. Pra quem não sabe, o Horto é do América Mineiro. É verdade. Lateral esquerdo, pelo que dizem, Egídio jogará na lateral esquerda. Ah, o Egídio é amigo do Rudi. É, ele embarcou, não, né? Isso eu fiquei sabendo pelo conselheiro, legal, amigo meu, o Zé Roberto está machucado. Exclamação, mano, no pique. Ele embarcou e tá todo sorridente, fazendo o vídeo selfie lá, né? Filmando a torcida no aeroporto. Ah, é. Mas, ô Sombra, na boa, esse negócio ainda do STJD... Isso me faz pensar ainda mais, cara, que esses caras aí gostam de aparecer mais do que, sabe, o palhaço no circo. E querendo ou não, Domênico Gato. Mas tem como recorrer isso aí? Tem, cabe recurso. Mas é que tá, o cara sabendo disso, que cabe recurso, a primeira decisão aí é totalmente absurda pra que a mídia comece a especular a respeito dessa situação. Eles querem que eles fiquem numa falando dessa, deles, numa, né, dessa a gente fala, mas quem foi o nó cego que fez isso? A gente vai lá e fala o nome do Zé Ruela. Mas entendeu? É isso, que eles, os caras querem isso. É isso que dá a impressão. Eles querem ibope, cara. O que esses caras querem é popularidade. Verdade. Esses caras não conseguiram se destacar nas carreiras que eles seguem, talvez aí pelo menos não são famosos. Os caras não têm seguidores no Instagram, no Twitter, etc e tal, eu acho que isso pode ser um karma na vida deles. O cara pode se sentir talvez aí, sabe, com aquele nó no peito falando, nossa, eu queria ser famoso, nossa, eu queria ter meu nome na mídia, eu queria ser popular no Instagram para as pessoas curtirem minha foto. Como o cara não conseguiu, mas o pior ele é vai que... lá e faz uma bobagem dessa, cara. Mas o pior é que você nunca fica sabendo quem é o cara que votou, o nome que votou. Não, às vezes só é rotulado lá, ó, STJD. Só é manchetado assim, STJD puniu ou não puniu? Pronto. Não, mas ô Sombra, o próximo... Não, não, não. Sabe por quê? O próximo julgamento, possivelmente diante dessa escrotidão que foi feita, o próximo julgamento teremos emissoras ao vivo lá no tribunal transmitindo o julgamento. Eles gostam disso. Vamos aos ouvintes. Vão aparecer na telinha que eles querem. Agora, e atenção, torcedor do Palmeiras agora vai se matar. Tem torcida, perderam estádio 97 pra Palmeiras e Botafogo. Então vão se matar. Você falou que vão se matar, achei que tiraram 4 pontos. Olha, da porcada, mas o Palmeiras e Botafogo não tem mais ingresso, hein? Então tá esgotado, velho. Ingresso e já tá começando a esgotar o de Chapecoense. Ingresso agora para Palmeiras e Botafogo. Só comprando no estádio 97? Não. Não? Não compra, não. Você só ganha no estádio 97 com a torcida estádio 97 no camarote único. Então você... E ó, não é só ir no jogo, você vai estar tá no camarote único. Ele é único, ele é único. Igual a ele não tem. E a avó vai, hein? A avó tá lá aí. A avó vai acompanhar os torcedores? Ah, eu nem queria ir, mas eu vou. Nem queria, avó. Não, eu vou por causa do único, que é uma delícia. Eu fico nervosa. Você fica comendo, aí tem na hora do intervalo. Olha as imagens ali, ó. Risotinho, eu solto pum. O camarote único é melhor que o do Paulo Nobre dentro da Arena do Porto. Ah, com certeza. É melhor do que o do Paulo Nobre. Ô, mano, na hora do intervalo vem um risotinho assim pra você comer. Olha, você falou é brincadeira, mas o lugar é assim, viu? Pra ver o jogo. Lógico que é. É melhor do que o Paulo Nobre. É bom lá, é. Então, torcedores do Palmeiras que ligarem devem falar. Eu vou na torcida, eu quero ir na torcida estádio 97. Eu quero ir na torcida estádio 97, tá bom? Tá dado o recado. Então vamos aos primeiros ouvintes. Vamos lá. 3284-7097. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. Também oferecimento do consórcio Honda. Ó, quem ligar aqui no programa e disser consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, 5 de dezembro, no Banco Honda Hall, lá na Vila Olímpia. E com tudo incluso, entrada, comida, bebida e um lindo kit da Honda. Oferecimento também do Estádio 97 da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vai tocar o telefone, vai tocar o nosso Asdrubal. Toca! Venho de longe pra que é isso? Voz do cavaco, velho. Meu Deus. Vem de longe, opa, já fica longe também. Esse mano é um cara de pau. Voz do cavaco, mano. Puxador da X9, velho. Legal. Ele era, né? Não sei se ele ainda tá, mano. Voz do cavaco. Você que é do carnaval, Domênico? É, o Voz do cavaco ainda tá na X9? Não, nem ideia, velho. Voice do Cavaco, Aff, carnaval. Maria. Você perguntou pro cara errado, a promoção, mano, do Carmelo, hein? Inspirado, alô, nessa música linda aí. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Eudes. Eudes. Isso, do Itaí Paulista. Eudes do quê? Eudes Barbosa. Quem mais? Barbosa do quê? Ainda bem que do o outro Santos. Não tá aí. Puta, graças a Deus. Aê, do Santos, paga um pau aí. Graças a Deus, é que o outro não tá aí. Graças a Deus. Puta vida. E quantos anos, velho? 30. 3.0, RG. Ah, eu disse pra você, graças a Deus que ele tá aqui. Sensacional! Olha, vale, quantos erros. Salvou a hora! Primeiro foi o Mota errando, vergonhosamente, né? Que me comprar. Não foi índio. A frase, não foi essa. É, mas aí, ele é descendente. Me trazer, me comprar. Agora, RG, eu diz. É eu digo, não é eu diz. E o que eu diz? Sensacional! Disse... Mas de novo, tá, salvou. Eu digo! Sim, mas salvou. Mas tá relacionado. É, salvou. Tá relacionado. Mas o seu eu não... sei que a gente sabe que foi pra pode... brincadeira da ligação. Você não pode negar que tá relacionado. O Mota. E o bairro, hein? E o Mota tá causando dilema aqui no Twitter. E o time? É o líder, Dodô. Líder, Palmeiras. Líder é o Verdão, não tem conversa. Peraí, vocês já falaram do Palmeiras, mas o que, que o Mota tá causando rebu no Twitter? Defesas do Mota, para o Mota, com relação ao português do Mota, alguns tá dizendo que... Eu não sei se os caras não entenderam direito o que aconteceu, mas os caras estão dizendo que o Mota não errou, e que o Mota não errou. Ah, você também precisa ver. O Mota não errou. O professor aqui explicou, o cara explicou e ainda falou a regra. Então, traz aí a gravação do Mota. Pega a gravação no começo do programa. O rapaz falou aqui, ó, a regra do mim só se aplica se a oração terminar em verbo intransitivo no infinito. E não é o caso. Professor. Então traga aí, traga a gravação, Bai, a gente vai avaliar aqui se houve um erro de português. Peraí, como é que o Mota falou? Como é que ele falou? Falou errado. Ele falou pra mim trazer. Não, pra mim comprar. Então pra mim comprar tá errado. É verbo, mas é o verbo ali. Então, tá errado. Tá errado. Se ele dissesse o seguinte, ó, traz pra mim, tá correto. Agora usou o verbo ali, ferrou tudo. Mas dá pra nascer o Pasquale que vai dizer que ele acertou. Pois é, não adianta o professor. Qual que é o nome do professor aí? Vai ficar até feio agora, ó. Vai ficar até feio. Qual que é o nome do cara aí, RG número 2? Só abrir. Pega aí, mano. Vai ficar até feio, hein? Eu acho que pra mim. Pra mim comprar não tá errado, é. Velho. Eu acho que tá errado, mas deixa pra mim pra lá, comprar, né? Pra mim vender, tá errado. Tá errado, velho. O menino não faz nada disso. Pra mim trazer. Minha índio. Eu não sei explicar com exatidão a regra do português, mas esse termo utilizado tá errado. Bom, enfim, fala aí do porco, Domingo. Ô, meu velho. Opa, fala, Domingo. Que bonito ontem, rapaz, hein? No aeroporto, hein? Você viu? Cara, muito lindo. Eu tava lá, cara. Você tava lá no aeroporto? Tava lá, muito da hora. Foi legal, lá, mano. Você era um dos desocupados, como disse o Sombra. Então você é o bagidão. Então, o Sombra era feriado. Mas o Sombra chamou os torcedores de desocupados. Ah, mas era feriado, ele pode ir, era feriado. Fica tudo sem... Desocupado o Katsu. O Sombra pega pesado, né, com torcedor de arquibancada, mano. Eu achei da hora, bagulho. Desocupado nada, pô. Nós tava lá pra... Não, mas eu acho que tem que fazer mesmo, velho. Eu acho que tem que fazer mesmo. Eu sou a favor disso daí, mano. Agora eu quero saber uma opinião de vocês. É que é o seguinte, né? É que quando a torcida do Flamengo fez isso aí, inclusive, eu posso... Até a emissora que você faz o programa na... É verdade, me mandaram aqui que ocorre? É. Um integrante lá, que eu não quero também falar o nome, pra também não dar ibope pra ele, entendeu? Ele falou na época lá, quando o Flamengo fez isso... Não é que falou, saiu a manchete é a seguinte, eu vou te ajudar. Manchete quando o Flamengo invadiu o aeroporto. Manchete, nos braços da nação, torcida do Flamengo faz invasão histórica em aeroporto do Rio de Janeiro. Exatamente. Manchete de ontem. Polêmica, a torcida do clube pode fechar aeroportos para fazer festa? Exatamente. É o que mandaram para mim aqui, e é da televisão mesmo. Então é assim. Hã? Da onde? Você trabalha, mano. Não, mas, ô Domênico, a questão trabalha. É a seguinte, cara. Agora é esporte. Isso aí não é manchete, isso aí é o que tava no GC, mas eu concordo, cara. É, quando foi o Flamengo, inclusive eu usei isso aí no programa, eu falei isso. Eu falei, quando foi o Flamengo, todo mundo bateu palma e falou que era legal pra cacete. Eu falei, agora quando é a torcida do Palmeiras, o pessoal vai pegar no pé? Eu falei, tá errado. É isso mesmo. É, não pode ter dois pesos e duas medidas. Parabéns, se você falou isso, você tá de parabéns. Eu disse, e a festa foi legal, velho. Inclusive, eu achei legal quando a torcida do Flamengo fez aquilo, e eu achei legal quando a torcida do Palmeiras fez isso ontem também. Vão falar, ah, mas vai atrapalhar o fluxo do aeroporto? Tudo atrapalha, gente. É, até citei o exemplo da Avenida Paulista, Domênico Gato, por exemplo, ontem. Ih, lá vem o direito de ir e vir. Não, não é direito de ir e vir. E de fato é, Sombra, mas eu acho que às vezes tem que pensar no bem maior. Por exemplo, a Avenida Paulista, em domingos e feriados, ela é fechada totalmente. É. Você não consegue nem cruzar a Avenida Paulista. Eu, para que pudesse adentrar a região aqui da Avenida Paulista ontem, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que ir até o Pacaembu, fazer o retorno atrás do estádio, poder pegar o Dr. Arnaldo, voltar pela Alameda Santos e vir aqui para a parte de trás da rádio. É ruim? Teoricamente, sim. Mas quantas pessoas usufruem da Avenida Paulista aqui num feriado ou num domingo? É muito legal. Qual que é meu interesse? Tudo bem, eu tenho interesse em estar aqui na região porque eu trabalho aqui? Sempre disse que esse prefeito era bom. Mas, não, eu... Quem era bom? Eu não gosto, eu não gosto desse tipo de situação. Você disse que quem era bom? Mas, por exemplo, Não, você não deve falar isso. A população, pelo fato de São Paulo não ter muitas regiões de lazer, vem usufruir aqui da Avenida Paulista. Então, eu acho que é o bem maior. Com relação ao Palmeiras, não vai acontecer isso aí todo dia. Não é todo dia que a torcida tá lá enchendo o saco, entre aspas. Velho, os caras foram recepcionar o time, tá certo? Na ida pra Belo Horizonte. Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer. Como a torcida do São Paulo já fez lá quando o São Paulo tava indo pro Mundial. A torcida do Corinthians fez. A torcida do Santos tentou fazer, mas tinha quatro, então não deram a conotação que deveria dar. Era sua mãe, uma dela. Sua mãe com 13 anos aí atrás. Mãe, não. Vai se ferrar, rapaz. Mãe, não. Aceitar isso aí, não. Aí, Azedão. Agora, você parece o Pelé. É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo. Só amarelo! Deixa comigo aqui, RG. Ninguém vai fazer só isso. Só amarelo, não. Inclusive, Domênico. Inclusive, eu tô zoando, RG. Tô barato. Mas com relação ainda ao que aconteceu ontem no aeroporto. Isso que aconteceu no aeroporto ontem, Domênico Gato, deveria acontecer frequentemente nos estádios. Mas, infelizmente, hoje nos estádios a gente não pode mais ver a festa que fizeram ontem. Por quê? A justiça entende quando as torcidas arrumam briga. O que elas fazem? Ao invés de punir o marginal, punir o mau elemento que faz parte da torcida, não, eles tiram camisa, eles tiram instrumento musical, eles tiram bandeira, eles tiram faixa. Ou seja, eles punem objetos que não fazem mal pra ninguém, porque a bandeira não bate ninguém. O instrumento musical não bate ninguém. A faixa não bate ninguém. Quem vai bater é o cara que tá vestindo a camisa. Mas o cara que tá vestindo a camisa, não, vamos tirar a camisa do cara, o instrumento musical e a faixa. O cara você deixa dentro do estádio. Hoje, infelizmente, a polícia não deixa fazer festa nos arredores do estádio. Porque muitas vezes eles criam um cordão de isolamento, o torcedor já não pode mais recepcionar o time também naquela avenida que dá acesso ao estádio. É verdade, toda razão. Porque eu não concordo. Ah, ok. Eu acho que o torcedor tem o direito de estar lá sim. O futebol é festa popular, não é evento privado. O clube pertence ao torcedor. O torcedor tem direito de estar onde ele bem entender. Concordo com o Mano. Desde que ele não esteja quebrando nada, nem agredindo ninguém. Isso. Fora isso, ele tem o direito de estar onde quebrando, ele quiser. Não, se ele quiser estar no aeroporto recepcionando o time dele que está indo viajar, ele tem o direito sim, e que se dane quem não gosta. Vai organizar um dia um evento e você vai. Mas seu evento é particular, razão. Paquito. Não. Seu evento é particular. O jogo de futebol, o clube é do torcedor. É verdade. O clube é de posse do torcedor. Você está impedindo o cara de torcer pro clube dele. Eu já sei a opinião de vocês, vocês já sabem a minha, não vão perder meia hora agora com isso. Não, mas o ouvinte muitas vezes não sabe a nossa opinião, o cara começou a ouvir estádio 97 hoje. Então, a minha opinião hoje é que tem que barrar, meu. É que o senhor é a favor da ditadura. Vamos falar do líder. Fala aí, velhinho, amanhã não parece que não teremos aí o Zé Roberto, né? Exatamente. E parece que também não teremos o Mina, né? Acho que o Mina não deve jogar amanhã, hein? Mas eu não sei não, hein, Dodô? Mas no corredor lá, ele tava andando de boa lá, quer dizer, andando é uma coisa, né? Mas andar é uma coisa, correr é outra. Hein? Às então, vezes andar, mas tudo bem. Mas todo sorridente, não sei não. Eu acho que pode ser um aperitivo lá, né? Pra dizer que não vai jogar, ou pode ir, né? O problema é jogar e, de repente, a coisa agravar, né? Aí esse é o medo. E não pode perder o Mina no final né? Muitas vezes o jogador tem uma contusão, às vezes fala assim... Mina é um baita jogador. Mas o cara não tá contundido, eu vi ele andando. Gente, contusão não significa que o cara não possa andar. Às vezes é uma contusão que limita o esforço físico. Se você vai correr... que o cara não possa andar, né? Ah, mas depende, velho. Ah, lá vem ele. Às vezes o cara opera o joelho, dois dias depois tá andando já. Você vê no CT de muleta. Não significa que vai seguir jogando a bola. Exatamente. Eu quero ir na torcida do estádio 97. Aí! Acabou! Você ligou, hein? O último vídeo que ligou. Acabou, caiu, seu trouxa. Então, lembrando... Acabou, caiu, trouxa. Você deve estar... Você vai direto pro estádio, tá bom? Sim. Você vai entrar a partir das 3 da tarde. Sim. Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, 72. Ok. Lá você vai pegar o elevador. Sim. Vai subir até o terceiro andar e vai chegar ao camarote único, tá bom? A avó vai estar lá recebendo você com uma anágua bege. E vão ter umas meninas, só você seguir, vai ter umas meninas aí, cada uma com uma camisa com uma letra. É escrito P-A-U-L-O. N-O-B-R-E. E isso daí é ininterrupto. Forma o nome Paulo Nobre durante 1,5 km. Que amor, hein? É só você segui-las assim. Você só esqueceu da briga com a administradora com o Paulo Pobre pra acontecer isso. Não, mas em dia do jogo do porco é ele que manda. Tanto é que ele colocou o silver tape na câmera lá e mandou todo mundo pra PQP. O camarote dele. Ô, mano. Oi, diga. Fala a verdade. Você queria ter um Paulo Nobre no Corinthians, né? Ah, eu acho que não, cara. Porque o dia que o Paulo Nobre morrer, teu time acaba, velho. Não. Esse papinho é mais furado que andar pra fora. Lógico que é. De novo aquele papinho. Quando a Parmalat sair, não ganha mais nada. É verdade. Depois da Parmalat, não ganhamos nada. Não ganhamos nada, é verdade. Ganharam a Libertadores dos Santos e Barrancos. Não ganhamos nada. Quantos mundiais depois vocês... Segue o jogo, mano, segue o jogo, sem falatório. Quantos mundiais vocês ganharam depois que a Parmalat saiu? Dá cartão pra tartaruguinha. Tem uma diferença. Dá cartão pra tartaruguinha. Fala. O Paulo Nobre, ele veio, ele não rouba o nosso clube. Diferente do seu clube, que os caras vão lá... Peraí. Que pedrada, hein? Não sei. Que pedrada, hein, velho? Eu gostaria de ouvir quem roubou no Corinthians. Quem roubou lá no Corinthians? Ué? Que pedrada! Diga, quero ouvir nomes. Quero ouvir 20 nomes. 10, mano, zero agora. Pelo contrário, quero ouvir nomes. Jogar palavras ao vento é muito subjetivo. Ele coloca dinheiro, ele empresta a juros baixos, mas não rouba o clube. Ô, Nobret, então faz o seguinte: quem roubou no Corinthians? Não, quero ouvir nomes. Jogar palavras ao vento é muito subjetivo. Oi, não ouvi. Eu não sabia nem falar o nome. Qual que é o nome do cara? Andrei Chances. Como? Andrei. Como? Chances. Como a chance? Você sabe nem falar Sandra, teve denúncia, vai. Qual é o Negão não teve estado, Negão. Só um minuto. Tá querendo, tô até com medo de passar lá, hein, cara. Só um minuto. Eu disse. Só um minuto. Você fez uma menção a qual a gente não pode compactuar, entendeu? Isso aí se fez ou não fez um dia, vão dizer, vai ser investigado, etc e tal. Você não pode fazer uma afirmação dessa e a gente não compactua com a sua afirmação, entendeu? O Estádio 97 não compactua com a tua declaração. Pois é, porque você fez uma acusação agora. Mas é Arena Lava Jato. Você fez uma acusação. Não é Arena Lava Jato. Tá em investigação. Isso aí, é uma parte... Isso aí é uma parte nefasta da mídia que utiliza esse rótulo. Contra o Corinthians não tem nada provado. Mas enfim, você fez uma acusação e eu espero que você tenha provas pra poder mantê-la. Mano... Eu não posso chamar ninguém de ladrão, velho, do nada. Como que o estádio do Palmeiras pode ter custado 600 milhões e o do Corinthians 1 bilhão e 100 milhões? Não é um pouco estranho? Eu tava falando do Cubá aqui, repita. Fala aí, repita. Ô, mano, como o estádio do Palmeiras custou aproximadamente 600 milhões e o do Corinthians 1 bilhão e 100 milhões? Acabamento de segunda, alguma coisa estranha? Né, velho? Sim. A gente vê. Mano, quem tá desmoronando? A Arena e Itaquera? Você defende toda hora isso aí e agora vai falar o contrário? Mas peraí, o negócio é então você não defende mais não, hein? Então tá devendo não sei quanto. Mas pera aí, e gastou mais que devia. Segue o jogo, sem falar. É igual uma obra, Sobrado. Você vai fazer uma parede, velho, de mármore e uma parede de grafiato, velho. Não é o mesmo preço, velho. Mas tá caindo lá. Lá no Palmeiras não cai, não. Desculpa, lá não cai, não. Mármore caindo. No mictório, velho. O mictório na Arena Corinthians cai água mineral, Paquito. Se você quiser tomar água do mictório, você toma. Vocês gostam de tomar água da torneira mesmo. Gosta de tomar água da torneira, toma mesmo, mano. É água mineral, velho. Nós. Ô, Eudes, muito obrigado pela sua participação. Continue sempre na audiência do estádio, aqui na Energia 97, tá bom? Só a última coisa, valeu, obrigado pela participação, desculpa as brincadeiras aí. Agora é brincadeira, né, o covarde? Não, não é pagando o pau não, mano, é o seguinte, mano, é realidade. Se você não aceita, mano, fica de boa e já era. Covarde, vem pedir pinico agora não, João. Segura tua onda aí, Paquito. Deixa o cara, porra! Fala, Eudes, encerra. Fica com Deus aí, um abraço pra todo mundo e avante palestra. Nós, então, velhinho. Tá bom, cara. Valeu, avante. Obrigado. Estádio 97 de Energia, já temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Mande também a sua mensagem de áudio. 94-353-0150. Mensagens de áudio aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de English Live. Inglês ao vivo para você mudar de vida. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E aí, mano? Se os times do México desistirem da Libertadores, o Corinthians tá na Libertadores do ano que vem? Marcos Ferreira, São Paulo, Brasil. Pior que não, viu, velho? Porque essas três vagas aí que o México tá abrindo mão... Vai uma pra Colômbia, a outra vai pro Equador, sei lá que porra que é, e a outra vai pra não sei onde também. Exatamente. Mas era fácil, era só tirar não vem pra Brasil, não vem pra Argentina, não vai pra nenhum desses países aí mais tradicionais, não. Era só tirar o número da pré-Libertadores, porra. Não, mas não pode, não pode. Feita, Sombra, não dá. Não são dois jogos pra pré? Não, tira um, tudo. Faz um só. Não, mudou você tudo, tá mudou. Tirando três. Você tá tirando três vagas. É, possivelmente esse time mexicano enfrentaria alguém, entendeu? Mas então a pré não vai ser grupo agora? Não é grupo não. Você vai fazendo o sistema eliminatório. É eliminatório, você pega dois adversários. Mesmo ali. Assim são três, não daria simplesmente pra eliminar. Tem jeito. Você teria que tirar uma vaga de mais um país que já tá inscrito. Tem que preencher, não tem jeito. Vamos lá, mais mensagens. Olá, meninos, eu sou Amanda de Carapuíba. Vou falar sobre técnico hoje. Hoje, o técnico, ele tem que ser, além daquele de beira de campo que grita e que monta o time, o técnico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser amigo e ele tem que ser confiável. Amigo, não digo assim, amigo de trabalho, de saber que você pode contar com ele. E hoje eu não vejo isso em muitos. E hoje é o que eu vejo no Tite, é o que ele faz, por isso que ele tem tanto sucesso. E o Tite, cara, ó, se o Neymar tivesse o mínimo de humildade, se o Neymar tivesse o mínimo de hombridade... Isso. Ele metia um selinho no Tite, o Domenico Gattuso. Isso, na preleção, você tá louco? Na preleção. Ah, o Tite resgatou o Neymar, certo? Pro futebol da seleção brasileira. Resgatou o Neymar. Mas é verdade, o time, sabe por quê? Olha aí. Você tá louco. O Sheik... Mandado embora. Mas é verdade. Olha aí. O Sheik foi mandado embora do Corinthians por isso. Mano, você também... É sinal de agradecimento. É sinal de agradecimento do Neymar para com o Tite. Primeiro, o Neymar hoje, tá certo? Ele só voltou a ser o jogador aí, queridinho do povo brasileiro. Cada vez que eu fizer um negócio legal pra dar um selinho, você vai ter que me dar uns malhos a vida inteira. Não, mas muito pelo contrário. Pô, o problema é saber se você quer. Mas que papo nojento aqui, mano. Olha o que o Tite fez pro Neymar. E eu explico, Domenico Gatto. O brasileiro, ele é um vulcão inativo quando ele vai falar do Neymar. O Neymar se fez chover durante uma partida, o brasileiro fica quieto. Se o Neymar fez qualquer BOzinho, velho, se o Neymar ainda amarrou o cadarço da chuteira, ou se usou um cadarço diferente em um pé e o outro usou de uma outra cor, o brasileiro já começa a descer o pau no Neymar. Todo mundo começa a pegar no pé do moleque. Então, o que, que o Tite fez? Sabendo dessa situação, o Tite chegou ali e falou: Renato Augusto, você vai ser protagonista. Paulinho, você vai ser protagonista. Felipe Coutinho, você vai ser protagonista. Gabriel Jesus, você vai ser protagonista também. Ele não tirou o protagonismo do Neymar, ele apenas dividiu. Ou seja, o Neymar hoje, ele é um jogador dentro da seleção brasileira que faz chover? Sim, mas ao redor dele também tem inúmeros jogadores que podem fazer o mesmo. Então o Tite, ele resgatou o Neymar pro futebol brasileiro. Bolsonaro. É um absurdo isso aí. Olha só o mano pregando o selinho do Neymar com o Tite. É um rapaz que cultiva a paz com censura, que é bacana. A vontade de fazer um cafuné com uma rocha na sua cabeça. Olha, idiota. Mais um participante do estádio que tem uma opinião muito parecida com o do deputado. Mota. Mota. O mano pregando que o Neymar tem que dar selinho no Tite. Cada um beija quem quer, ninguém tem nada isso, a ver com isso. Isso, já não concordo com você. Repito, cada um beija quem quer. Era só o Mota aqui. Era. Olha o mano. Hoje o Mota é o menos gay. Cada um beija quem tá quer. Que será o mano que é gay? É isso? Será que essa coisa de academia começa... Tem que cuidar de quem você vai beijar. Estão chamando o mano de gay, vocês estão loucos. Para, deixa o mano beijar quem ele quiser. Mas peraí. Eu disse que eu beijaria? Não, mas em algum momento eu disse aqui que eu beijaria? Você tá incentivando o homem a beijar. Eu disse que o Neymar deveria beijar o Tite. E o que que tem, né? Mas você tá pregando. Você tá pregando o selinho ali. O que tem? Entre homens. Porra. Mas aqui tá o RG, seria homossexualismo se eu dissesse pro Neymar dar pro Tite. Então você beija homem tranquilamente, mano. É diferente. Então dá um selinho no Mota. Não, eu não, porque eu não tenho com o Mota a intimidade talvez o Neymar tenha com o Tite. E com o Domênico, são 16 anos. Também não. O Neymar não tem 16 anos de relacionamento com o Tite. Não, mas o Tite, ele salvou a vida. É uma forma de carinho. O Tite praticamente... Ô, RG, você tá de brincadeira. O Tite praticamente... Eu tô de brincadeira? O Tite praticamente doou um coração pro Neymar. Eu tô de brincadeira? Vem cá, Rudy. Vem. Segue o jogo, meu sem fato. Vamos falar da English Live, por favor. Mas com certeza. Louco, olha só, meu amigo, você que tá afim de fazer aquele golaço na sua carreira, tá afim de driblar as dificuldades de conseguir aquele emprego melhor? Então, olha, antes de qualquer coisa, atenção, você que tá no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, atenção, presta atenção. Antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês. A English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar, conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser, tá bom? Na English Live você aprende em tempo recorde, porque pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Por exemplo, você tem um tablet na sua frente, você pode estudar com ele. No computador também. Ou, de repente, você tem celular. Aí todo mundo tem celular hoje em dia, na verdade. 24 horas por dia. É isso mesmo. Com a English Live você não perde tempo e nem dinheiro indo até uma escola, porque a English Live está sempre com você. Está definitivamente do seu lado. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, não é não? Então ligue já para a English Live, 0800-719-1999. E se você falar que está ouvindo a gente agora, ganha um descontão, mas é exclusivo para você. Só para quem está ligando agora, hein? 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo, para você mudar de vida. Muito bem, continue mandando suas mensagens também através do nosso WhatsApp, 94-353-0150. Motinha, rapidinho, tem notícias aí do Corinthians? Oi. Você falou meio desanimado. É, não. Você não tá afim de falar dos caras? Não, tava é viajando. Isso. Motinha tava viajando. Se tiver de uma vontade, não precisa falar também não, Paquito. Não, não tem nada disso. Ah, não sei, eu não tava pronto pra isso. Ah, pegou sei. Despreparado. É porque você não faz parte de um programa de futebol? Não, mas eu não tô, inteiro conectado. Ele tem que ser, geralmente ele avisa. Como não tem que estar conectado? Pera aí, ninguém pediu pra você pilotar um foguete agora. É que ele tá jogando joguinho. Falou o cara que tava aqui até agora no programa. Mas tava lá, resolvendo. Pode me chamar. Você chegou agora. Não, qualquer assunto. É, pode qualquer assunto. Qualquer assunto. Eu não tô jogando joguinho aqui. É. E aí, Corinthians, a torcida não, esperando. Manda ele falar do Corinthians, ele não ia falar o que ia falar. Não, o Corinthians joga hoje contra o Figueirense. Sim, né? Figueirense. Lá. Olha Corinthians, lá, avisa o Mota que é lá. Eu não sei, e ó, eu posso fechar aqui, não preciso olhar nada não. O Corinthians joga com hoje a defesa inteira, praticamente com a molecada. Walter escalado no gol, o Cássio não joga. Oswaldo prefere hoje o Walter. E a defesa é toda da base. Não é não, viu, Benja? Porque o Fagner se apresentou agora lá em Floripa. Não, desembarcou. Sim, o Fagner joga. O então. Fagner joga. O Walter e o Fagner jogam. Sim. E a defesa depois Fagner se apresentou lá e a zaga tem 17, 18 anos. É tudo moleque. Benjamin. O Fagner chegou. E joga toda molecada. Benjamin, um insucesso hoje fica ruim pro Oswaldo? Ou não altera nada? O que você falou? Um insucesso hoje fica ruim pro Oswaldo ou não altera nada? Um insucesso fica ruim pra todo mundo. E eu vou dizer um negócio pra você, não tô confiante que o Corinthians ganha hoje, não. Ah, você é louco, é o Figueirense, mano. Vai cair o bagulho. Você vai pegar um time que tá no desespero contra o time hoje que tem a dupla de zaga, que são dois moleques. É Pedro Henrique com 18 e Léo Santos com 17. Mas nessa hora tem que... Tem Léo Prince, tem Guilherme Arana. E o Pedro Henrique começou meio lucão, hein? É nessa hora que o cara Henrique tem que mostrar pedir, talento, velho. O Pedro Henrique já pode pedir música no Fantástico. Não, ele rodou duas vezes. Não, duas. Que três, mano? Três. Qual foi? Três. Foi com o Atlético Mineiro e com o Cruzeiro, você é louco? Tá achando que consigo. E o pênalti contra o Fluminense? Ah, mas aí não foi, né, velho? Aí não foi. Você mesmo falou que foi? Qual o lance? Aquela a bicuda que ele deu no finalzinho, que ele chutou o cara. Então, mas aí o juiz não deu. Lógico que deu. Tá louco, mano? No Campeonato Brasileiro não tá bem hoje, velho. O mano não tá nada bem. Hoje você não tá bem. Ah, não, o lance que o juiz não deu foi o lance do Fagner, que teve aquela bola lá que sobrou na Copa do Brasil. Que a bola foi, voltou, aí o Pedro Henrique foi dar um chutou o. Isso. Quem que era? O Wellington? Não me lembro quem era. Não foi? Foi. Então são três. Foi ele. Mas não foi o Fluminense, foi o último jogo, foi contra quem que foi? Não, mas não foi o Fluminense esse jogo, não. Não foi o Fluminense. Mas foi o jogo na Arena, eu lembro qual foi o jogo, mas eu não tô me recordando aqui. Foi Chapecoense. É verdade. Chapecoense. Você disse que faleceu quem, Benjamin? A mãe do Andrés. Ah, tá. A mãe do Andrés faleceu hoje. Nossos sentimentos à família. Muito bem. Quer mais uma coisa, Mota? Você me pague. Nossa! Aí não, hein? Cobrou no ar. Não tem argumento. Não tem argumento. O cara me deve. Rapaz, eu não te devo nada. Rapaz. Te devo nada. Você não aceita os ovos de volta? Deus que me livre. A troca é por panetone. Foi na Copa. Você tá tudo bem. Ele. Comprar panetone hoje. Deixar ele comprar o panetone. Ele vai comprar aquele panetone de R$2. Quer que fale do São Paulo também? Quer que fale do Palmeiras? Ah, beija, fala do São Paulo. Fica à vontade aí também. Fala do São Paulo. Fala do São Paulo aí. Da votação do estatuto. Fala aí, você quer. É verdade que o Marco Aurélio Cunha teria falado a alguns jornalistas que ele não vai voltar pra CBF, ficará no São Paulo? Se ele falou, eu não sei. Agora, que eu acho que aqui eu acho que entre CBF, diretor de futebol feminino e São Paulo, eu acredito que ele vai escolher o São Paulo. Ah, e menina por menina fica aqui mesmo, né, cara? Você tem mais alguma coisa pra falar do São Paulo? Tudo do São Paulo é coisa de gay, de menino. Ah, e quem falou de gay aqui? Né? Pra fazer popopó, todo mundo faz. Ai, vamos bater asinha. Agora dá pitizinho, vai te catar. Aí defende o beijo, entre homens, aí fica reclamando. Ué, mas peraí, você acha que um selinho, por exemplo, um pai quando dá um selinho no filho, você acha que tem alguma conotação sexual? Pai não dá selinho. Lógico que dá, tem pai que dá. Beijo no rosto, tem pai que dá. Eu nunca vi. Você deu selinho no seu pai já? Pai dando selinho? Eu não, mas tem pai que dá selinho no filho. Pai ridículo. Ou a mãe dá selinho no filho ou na filha? Ridículo. Porque é ridículo, velho. Aí depois nascem essas relações tipo Jocasta, etc. Jocasta. Lembra da novela? A Jocasta era lixo, mano. Começa com o selinho aí. Uma deusa. Começa com o selinho aí. E hoje tem a votação do Estatuto do São Paulo. Os conselheiros votaram. No conselho, é verdade. No conselho. Mas e dia 3 de dezembro vai ser a Assembleia Geral, onde todos os sócios de São Paulo... Eu acho que vai passar o estatuto. Vai com certeza. Todo mundo quer. A oposição já falou sim. Não, mas o que define é a Assembleia Geral. Não é o conselho. Eu sei, mas quando são 6 mil sócios. Uma pressão assim, todo mundo quer, é difícil. O Corinthians também, quando teve. No Corinthians, quando teve a votação para a mudança do estatuto, foi esmagadora também. Todo mundo votou. São 6 mil sócios de São Paulo, mas geralmente 3 mil votam. Tá bom, então. Bom, dá uma passada rápida aí nas informações, não é? Agora o Narigudo, que deu um show de informação, atropelou com o Corinthians, com o São Paulo. E se perguntar do Manchester United, ele vai saber também, mas ele vai falar antes da ronda. Olha só, presta atenção, o ano tá acabando. 2017 já tá aí e provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer uns planos que você vai realmente conseguir realizar? Eu, por exemplo, faz 15 anos que eu conheço o Mota, 15 anos que ele fala, não, vou emagrecer no que vem, e nada. Agora, aqui dá pra você realizar, e eu vou falar pra vocês que é esse sonho, qual é que é. Sabe qual é que é? Você vai conseguir comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só que moleza, hein? Que moleza! Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, o que o mano gasta num café da manhã. E você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Você não entendeu? Vou falar mais alto. Você não paga juros! Então não perca tempo, vá agora mesmo à concessionária Honda, ou vai amanhã, mas não deixe de ir. E faça o seu plano, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E agora o detalhe, hein? Dia 5 de dezembro, olha só, nós vamos fazer o Estádio 97 ao vivo no Banco Honda Hall, uma casa legal pra caramba. E você, ouvindo o Estádio 97, que ligar e falar a frase, anota aí que é facinho. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros, você vai ganhar um par de ingressos para você participar, para você assistir o Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall, no dia 5 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Brasileirão. Com tudo do Campeonato Brasileiro e com tudo incluso. comida, bebida, e você ainda vai ganhar um kit demais lá da Honda. Mas tem que ligar e falar: consórcio, consórcio Honda. É fácil, barato e sem juros. Mandar um abraço especial pro Ricardo Tomoyose, grande santista. Mandar um abraço pro Danilo Pisani, grande torcedor do Corinthians. E um abraço pro Márcio Saik também, grande. Esse é? É corintiano, é lógico. É Honda! Metade disso aí deve ser palmeirense, São Paulino. É um mentiroso, Benjamin, viu? Brincadeira. É brincadeira. É verdadeiro. É verdadeiro. Mas eu queria perguntar pro deputado. Deputado. É eu? O Rick Martin. Quem? Rick Martin. Martin pediu hoje o namorado em casamento. Tá de sacanagem. Não é verdade. É por isso que o trampão da massa, tá ok? Quem? Ele noivou. Trampão da massa. Ele trampão? Foi ali, trampão? Que trampão? O dono de trampão da massa, tá ok? Ele veio pra acabar com essa bizarrice aí, tá ok? Você tá muito enganado. Nada contra. O quê? Ele gosta? Tá acabei enganado. De retirar meu apoio aí. Não, agora lá vem o Bota tá querendo dizer que o Trump é gay. Não, é todo não, mundo não. É gay pra Trump, ele. Pelas ideias do Trump. É. Ele é a favor do Trump. Trump não, Trump. Não é Trump, você falou Trump. Não falei Trump. Ele disse que ele é muito a favor da comunidade gay. Olha, somente porque tem muito dinheiro envolvido. E agora você apoia ele, então? Ô, Bota, deixa eu explicar uma coisa. Eu sou a favor de um rinoceronte fecundar o seu cérebro, tá ok? Que bobagem isso! Mas eu não perguntei pra você o que você é a favor ou contra. Pra mim não importa. Imaginar um rinoceronte fecundando o cérebro do... É o comunismo, não sabe dialogar. Ô, Bolso. Oi. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo aqui, o André Dantas, cara. Ele tá vendo a gente aqui da Argélia, RG. O cara é santista. Argélia, velho. Um abraço pra ele. É que na Argélia. Na Argélia também não deve ter coisa tão boa pro cara tá vendo agora. É melhor tá vendo a gente, né, velho? O Zidane não é argelino? É. E vê se ele mora na Argélia, velho. Muito bem, olha quem tá chegando aqui, hein? Ah, boa olha, noite, faz tempo que ele não vinha, hein? Deixa eu arrumar o fone aqui. Cadê? Olha aí, boa noite a todos. Que gostoso, chegando o Natal. Olá, aí. Olá, Carmelo. Boa noite a todos vocês, bem gostosinho. Ó, Carmelo. Bem gostosinho. Aqui na Energia Alegria da Cidade. E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem, Carmelo? Vai passar o Natal aonde? Pô, Natal eu vou ficar aqui em São Paulo, eu viajo no Réveillon. Então você vai passar com a Energia Alegria da Cidade! Ô, Carmelo! Oi, meu amor! Só uma dele, eu fiquei curioso. Você passa o Natal com a vossa família ou com a família da Taizólia? Um pouco na casa de cada um. Mas é mais na casa da Taizólia, né? Ah, não, mais, um pouco, né? Na casa de cada um. É, geralmente eu vou pra lá à noite... E depois eu almoço em casa no dia 25 e após o meu almoço eu almoço de novo lá, porque eu preciso fazer uma dieta então, que eu posso. Então você viu? Eu tenho que comer de duas em duas horas. É muito mais na casa da família da Thaís. O scout é 70% na casa dela, 30% na tua casa. Não, pelo contrário. Claro. Porque meus pais dormem cedo, então eu cumprimento mais, no Natal, tá certo? Depois aí eu vou pra lá. Eu aí vou depois, te falar, hein, geralmente é mais na família da mulher, né? No dia 25, a ceia é a mesma coisa. O dia que você casar, a Energia Alegria da Cidade vai transmitir ao vivo. É, Carmelo, você vai estar lá? É, e eu vou, olha, sabe o que vai demorar isso aí, hein, Carmelo? Eu vou levar pra você, eles que também vão estar no Natal da Energia da Alegria da Cidade, que é a dupla Lucas e Wanderson. Ho, ho, ho, alô, rapaziada. Aqui é o Lucas, da dupla Lucas e Wanderson. Quer passar o Natal com a maior rádio do Brasil, ouvindo o nosso maior sucesso, Minha Coxinha. Você é minha coxinha, sou seu catupiry, eu entro em você entra em mim. Se inscreve e participe. Aí, ai, eu gostei da rima do Lucas, viu? É a primeira dupla que o primeira voz é mudo, o Wanderson é mudo. Gostei da rima catupiry em mim, né? Ficou legal. Qual é o nome da dupla? É Lucas e Wanderson. Sensacional. Eles já tiveram na outra promoção aqui. Eles inovaram na rima. É, com certeza. E olha só, o Natal, olha que bacana. Já que o Natal é dia 25, nós vamos fazer a ceia... Natal é dia 25? Tem certeza? É, não, Natal é... Não, era só pra salientar. Já que ele é dia 25, a gente vai fazer na rua... 25 de março! Olha que criatividade da rádio, hein? Olha que gostoso. A ceia do dia 24 pro 25, no meio da rua da 25 de março. Medo. Super seguro, super bacana. Ao som da, é, canções do coral dos meninos craqueiros do Glicério. Entre eles o sucesso. Noite feliz, noite feliz, um docinho me faz feliz. Um docinho, né? Também tem essa aqui, Marcinho, ó. Bate o cacimbo pequenino do Yangabaú. Eu não vou continuar a rima. Também tem. Brilha, brilha, um olhinho. Brilha, brilha, sem colírio. Imagina que gostoso. Imagina a árvore. É aquela que a gente recebeu pelo zap zap, né? Aquela árvore. Olha que gostoso. E o nosso Papai Noel esse ano vai ser o seu Gilberto, que é um morador de rua super bacana. Ele é o primeiro mendigo gordo de São Paulo. Como é que vai ser, velho? Achamos um mendigo gordo, hein? Ah, ele já tem a barba grande, é super legal. Ele não fala ho, ho, ho, mas fala cada coisa sem sentido. Vocês vão adorar. E o legal de tudo sobre é que ele tem 20 cachorrinhos. É. Vindo 20? À noite de longe, parece um monte de rena. Parece que tá chegando. A rena me mordeu. E ele vem naquele carro de supermercado. É, isso, ele vem esse mesmo. A gente vai juntar três assim em sequência. E o cachorrinho... É. Os carrinhos de supermercado. E na nossa ceia, a ceia mais gostosa do Natal, na entrada vai ser pão de forma com uva passa. Bom. Depois, macarrão instantâneo com uva passa. Olha. Com suco de limão com uva passa. Boa. E pra sobremesa? Uva passa. Não, creme de papaya. Só pra quebrar. Você vai matar o outro. É isso aí. Todo mundo pudim no Natal da MZ Alegria da Cidade com a dupla Lucas e Wanderson, muito obrigado a todos vocês, viu? Bom obrigado Natal. Aí ao pessoal boa do coral, os meninos craqueiros do Glicério. Sim, e é legal preparando. Que eles não dormem, então eles cantam a noite inteira, uma delícia. Obrigado aí também ao Djalma, da gravadora Universal, que trouxe os artistas. Isso, Djalma! Pra participar dessa promoção. O Djalma que tá tentando cavar um programa na Energia Alegria da Cidade. É. Noite com o Djalma, um programa romântico. Entendi. A gente tá conseguindo pra ele. Ah, é. Valeu, viu? Beijo. Sensacional, Jorge Carmelo. E eu quero transmitir o casamento do mano, hein? Com certeza, vai ter. Ao vivo. Boa, Carmelo. 2025. Valeu, amor. Você será meu convidado, cara. Com certeza. Qualquer dia a gente podia imaginar o casamento do mano, fazer um quadrinho, né? É, boa ideia. O casamento do mano. Sabe quem é bom pra isso, pra escrever? É. Ah. O Bernardo Veloso tem cada ideia boa dessas. É mesmo? Tem noção, eu vou falar com esse ele. Esse tem, velho. É verdade. É, tô te falando, esse é bom, velho. Grande esse eu gosto. Bom, o passa do Natal, o sim ou não? Não. Ah, olha, é polêmico. Eu respeito os gostos, não. Mas é. A uva passa, por mim, não faz passar. Falta nenhuma. Pode a uva passar. Pode passar. RG. Mas é a mais inteligente. Por quê? Como assim, RG? É, a jabuticaba toma pau, a uva passa. Ah, sensacional. Mas cadê? É sensacional. Ah, é. Bom, vamos ao telefone 3284-7097. O Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888. Acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Gosta de uva passa, estranho? Não gosto. Acho que nem precisava existir. Uva fresca é bom, pra fazer uma caipirinha, o negócio é bom. Mas uva passa... Caipirinha de uva? Fica bom, hein? É fica mesmo? É. Caipirinha muito de uva? Bom. Muito bom. É, e você, verde, RG? A verde, sem uva semente, verde, né? Sem quando semente. Peraí, vocês criticam que eu falo pro Neymar dar selinho no Tite. Ah. Agora o cara toma caipirinha de uva verde, vocês não vão falar nada, velho. Falta levantar o dedinho pra tomar sua caipirinha. Ô, mano, sabe véio? A promoção que você lançou do Amigo Secreto? É. Já que você tá tão fixado nesse negócio de selinho, vamos fazer assim, aí, os 100 ouvintes que escolherem você vão poder dar um selinho em você. Imagina, você acha que qualquer um... Pode ser homem, pode ser mulher. O cara vai, você acha que é qualquer um que vai beijar minha boca? Agora, faixa chiclete. Ele escolhe quem pode beijar. Ah, né? É que eu falo, o discurso é uma coisa, a prática... Mas você não falei que eu queria jogar. Você dá selinho? Ah, não. Não? Ó, o Beckham tem meio cara de que não escova o dente, mano. Esses caras quando são meio bonitinhos assim, o cara acha que é bonitinho, tá bem vestido. Até o pum do Beckham é cheiroso. William Bonner. Ó, William Bonner, cara, se fosse coroa, eu queria pegar o cara, ainda mais depois que... Sombra, pergunta, Paulo Nobre pra ele. Pergunta Paulo Nobre pra ele. Paulo Nobre, você daria selinho? Ah, se fosse mulher? Não. Você. Acho que ele não ia querer. Ele não ia querer me dar a chance. Ele não ia querer me dar a chance. Ele vai com a serra elétrica. Ah, Paulo Nobre é pegar. Ele não me curte assim, tipo. Legal. Ele já tá, te tá perdoou. Não, essa academia. Nada. Vamos lá, agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes no momento. Sem parar, vai. Três ouvintes no momento sem parar. O sem parar agora funciona. Com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Gosta. Ai, ai, Sombra, ai, gosta ai, de umas emoções, viu? Laiá. Olha o Natal, bem, na casa do Fábio. O pagode. Vai ser de qualquer maneira. Deixa fluir. Na casa do Taizinha toca essa mudança de Natal. Deixa fluir. É o Sam Prazer? É o Sam Prazer, não é? É o Sem Prazer? É o Sam Prazer. Não, o Sam Prazer. É o Sam Prazer, mano. Sem Prazer é o nome do nome. Não, Sam Prazer, velho. Inclusive, um abraço pro Billy aí, mano. O vocal aí do Sam Prazer aí, porque o cara manda bem. Além de mandar bem, o Billy é ouvinte fanático nosso, velho. Tem cara que bota o Billy pra fora. Vou chamar o Billy pra colar um dia aqui no programa. Aí, Billy, tamo junto, hein, parceiro. É nóis. Você esquenta água no Billy, velho? É, o Billy. Ô, o Billy do Sam Prazer, mano. Os caras são bons demais, mano. Conhece o Dodô? Não. Nem sabia que era isso aí. Alô? Alô? Eu também. Alô? Juro por Deus. Quem Ô, fala? Que baralho. Truco. Só o que convém pra vocês, aquelas bandinhas, aqueles velhos chatos. Graças a Deus eu só ouço o que me convém. Graças a Deus. Tem que ouvir tudo, Paquito. Você trabalha em rádio, mano. Você foi no show do Você precisa ser eclético, cara. Hã? Você foi no show do Gan? Não, foi do Guilherme Arantes. Foi legal, né? Quem? Vamos lá. Quem fala? Saudade. Luiz Fernando. Que mais? É Luiz Fernando de Sena Caritá. De Sena? Juros. Você é parente do Ayrton? Não, felizmente não. Pô, põe a musiquinha do tema aí do Ayrton. Ayrton tá, né? Não é do Ayrton, é o tema da vitória de quem ganha na Globo. Ficou imortalizado. Mas ficou com cara, né? Quem foi a primeira vez. Imortalizado quem ganha na Globo, ele. Pô. Piquet foi o primeiro a usar, mas o Sena ficou com a cara do Sena esse troço aí. Aliás, roupa nova, né? Peraí, Dudu. Tô procurando ainda. Pô, assim, não tem pressa não, Sombra. Quantos anos você tem, meu velho? Olha lá. Eu tenho 26. Narra lá, Dodô, narra lá o Senna chegando. Espera o tantantão, vai narrando a reta final lá. Vai da vindo da curva do S, vai, Dodô. Vocês não são a favor de aposentar essa música? Não, narra, Dodô. Vamos lá. Meus amigos da Grande Bobo, falamos ao vivo e em definitivo na última curva, amigo. Vem Ayrton Senna, ele vem levando na ponta dos dedos. Ayrton Senna pintou na reta. Michael Guidazzi, ele deu a bandeirada. Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna vence no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, amigo. Ah, coração, amigo, faça sua festa! Boa, Dodô! Mandou bem pra cá. Boa, Dodô! Ah, cara, eu sou a favor aí de aposentar essa música em transmissões, cara, porque na boa, Domênico Gato. Hoje ninguém tem a competência pra. Acho que eles não usam mais. Usa. Não usa, então, não é chato, velho. Nenhum brasileiro. Mas é que tá. Hoje nenhum brasileiro tem a competência, mesmo que eu possa vencer uma prova, velho. Não é a mesma pegada do Senna, mano. É banalizar a música que é legal pra caramba. Você não tem que pôr essa música pra qualquer pé de rato, velho. A música não começou nem com o Senna. Vai um com o Piquet. É. Pô, mano, hoje tá mas imortalizaram ruim, com o Senna o bagulho, velho. Imortalizaram com o Senna, mano. Massa já ganhou, já teve a música. Ah, mas é chato, é isso que eu tô falando. Banaliza o bagulho, velho. Banaliza. Até o Rubinho já usou. Você acha que combina essa música com o Barrichello, velho? Você tá de brincadeira. Entendo, mas a música é bonita, deixa ela. Ô, Luiz, que time você torce, Luiz? Ah, aqui é Palmeiras, né? Ah, é nóis, é verde. Líder. É líder. Ô, velhinho. E amanhã, hein? Amanhã é o jogo, hein, cara? Então, amanhã tem que garantir o título contra o Botafogo, tem que ganhar amanhã, Dudu. Mas depende, hein? O Palmeiras só consegue o título. Jogo. O Palmeiras só conseguiria o título contra o Botafogo caso vença o jogo amanhã e o Santos empate o seu jogo, que eu acho difícil. O Santos joga em casa com o Vitória, um jogo mais fácil, muito mais fácil do que o do Palmeiras, que joga fora com o Atlético, né? E tem um time muito, teoricamente, muito melhor do que o do Vitória. Agora, se. Garantido tudo, E o Flamengo não. O problema é mais o Santos, porque o Santos pode empatar no. O Flamengo perdeu a chance. É, que o Santos passa no número de vitórias. O Flamengo, o saldo é pior, gente. O Santos não. O Santos tem um saldo praticamente ali, né? E o número de vitórias do Santos, é maior. Se encostar, empata. É. No caso do Flamengo, não. Não. Então, assim, vamos supor, a não ser que o Santos empate, vamos dizer, empate amanhã com vitória, o Palmeiras vence o Atlético Mineiro, e depois o Palmeiras tem que vencer também o Botafogo. Aí não depende mais nada. Aí acho que o Palmeiras é campeão. Eu acho difícil o Palmeiras conseguir o título contra o Botafogo. Eu acho muito difícil, cara. Do jeito que o campeonato tá, não dá ainda. Porque não. O Santos pega o Flamengo na próxima, né? Não, o Santos só vai pegar o Flamengo na penúltima rodada. Penúltima quando o Palmeiras rodada. Pegar o Chapecoense. Depois do Vitória aqui. Cruzeiro fora. Cruzeiro. O Santos pega o Cruzeiro fora. Não é fácil também. Não, acho que não. O Santos pega o Cruzeiro fora. Eu não sei. Ah, não. O Cruzeiro já está fora, né? Já. Não, Cruzeiro não cai tá mais, com, né? Cruzeiro tá com 44. É, precisa de um ponto. Empate, né? Mas joga hoje, não sei se com quem. Aí, joga fora. Aí se ganhar hoje, parece que fica tranquilo. O Cruzeiro né? pega o Sport lá em Sport. É, mas só que esse jogo é de 6 pontos, porque aí o Sport precisa ganhar também. Também. Né? Tem esse detalhe também. Então, assim, se o Sport ganhar esse jogo, o Cruzeiro vai ter que ganhar do Santos. Né? Então é. É a matemática, né? Eu sei que é o que o nosso amigo estranho aqui falou, o estranho no Ninho, né, que falou, que é aquele campeonato de 12 pontos, o Palmeiras ganhou 6. Só que o empate é do Santos, né? Sim. É aquela coisa, né? Então, assim, o Palmeiras precisaria hoje de 7 pontos para ser campeão. Para não depender de ninguém, 7 pontos. 2 vitórias e 1 empate. Mas né? Dificilmente o Santos ganharia todas também, né? Pode ganhar, né? Isso está dentro da probabilidade que a matemática provoca. Claro que é difícil, né? É mais complicado. E mas... o Santos cresce, né, nessa época, nessa reta final. Então, mas o que eu acredito é que se a diferença não fosse de 6 pontos... Sim. Aí estaria em aberto até praticamente a última rodada. O problema é o Palmeiras perder a mão de 6 pontos. Isso que é difícil. Mas é porque o Palmeiras ele não depende de ganhar as 4, né? Entendeu? Agora. Já não depende mais de ganhar 4. O Palmeiras precisa ganhar 2 jogos e empatar 1. E o Santos pega quem depois do Flamengo? Cruzeiro, né? Lá. Santos pega Vitória. Cruzeiro. Vitória, Cruzeiro, Flamengo lá. Flamengo e. E aí fecha com a América aqui. Fecha a América em casa. Aí não dá, aí não dá. O último jogo, sim. Ô, Luiz. Então obrigado pela sua participação. Boa noite. Eu quero ir no estádio, quero ir na torcida estádio 97. Legal. Boa, ganhou a sua vaga. Você vai lá no camarote único a partir das 3 da tarde. Você vai entrar pela rua Padre Antônio Tomás, 72. Pegue o elevador e suba até o 3º andar, tá bom? E saia do elevador depois. Beleza? Boa, velho. Valeu, cara. Obrigado. Vamos ser campeão, hein, Dodô? Obrigadão, hein? Um abraço. Isso, nós, velho. Nós. Só no estádio 97 você ganha vagas aí pra torcida estádio 97. O jogo do Palmeiras não tem mais ingresso, mas aqui... Só tem ingresso aqui. Aqui tem e pro camarote único com a torcida estádio 97. Exclusivo, hein? Vipão, hein? Vamos lá, mais ouvinte. Segundo ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Você vai, vó? Meu Deus. É sem compromisso, velho. Sem prazer, sem compromisso. É tudo sem. É sem prazer. É sem prazer, sua anta. Turma do pagode. Turma do pagode. Sem prazer. Teve um moleque da Turma do Pagode que era lá da Miscota também, o Rubinho. É bom demais, Turma do Pagode. Turma do Pagode é legal. Sem prazer. Alô? Você curte? Alô? Deve ser não. Difícil sem prazer. Quem fala? É Lucas. Ô, Lucas, tudo bom? Bom. Lucas do quê? Bom. Lucas Roberto. Do que mais? De Souza. O puta que mais? Nome de lateral esquerdo do União de Araras, né? Só isso? Você viu? O Santos contratou o Lucas... Como é? Lucas Roberto. Pô, o Santos trouxe o Lucas Roberto do União de Araras. É, parece mesmo. O nome dele vem Roberto quase veio do União de Araras. O União de Araras acabou, não acabou? Não, continua. Jogando tá o quê? Terceira, quarta divisão. Ah, mas é como se tivesse acabado, né, Benja? Que era o dono lá do era o famoso... Chamava Pavan. Pavan, é isso aí. José Mário Pavan. Não era José Mário Pavan? Você que era Pavan. Ô, velho, e o... Quantos anos, cara? 26. RG 2.6. Hoje. É, hoje, hein? Hoje não, domingo. Como assim, domingo? Que o Faustão grita: ô Lucas, meu! Ô Lucas! Ah, sensacional! É hoje. Opa! Nossa, foi boa, hein? É, só pra não esquecendo, eu quero ir na torcida do estádio 97. Nossa, ah, é, hein, garoto? Quero ir, meu. Quero ir, velho. Quero ir. Sabe qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Granja Viana, Cotia. Mora bem. Aí Paca, só, Tatu. Cotia, não. Viana, Cotio. Tá bem. Só gente rica. Só os ricão, velho. Só gente rica. Ah, mas nós é pobre. Muitos condomínios bacanas. Nós é pobre. As pessoas chegam de helicóptero. Gente rica. É, muito rica. Olha quem tá falando. Pô, eu não moro na Granja Viana. Falou, é nóis? Falou, é nóis. Não, mas morei. Então. Aí, no tempo em que só morava aí, pobre lá. Não, eu era pobre, né? Pera. Eu vou dizer aí ele você. Cresceu e foi pra Higienópolis. Ah, eu quando morei. Ele veio da Granja. Você era bem de vida. Eu era muito rico. É, veio da Granja. Muito rico. Por que que eu saí de lá? Ei, faliu. Não, não é que eu falei, eu perdi na bolsa. Aí eu deixei de ser muito rico. Aí saí lá da Granja Viana. Ô, meu velho, e amanhã o jogo, hein, cara? Amanhã... Guilherme Arantes. Será um lindo dia. Ué, é 2x0 pro Palmeiras. É 2x0? Porra, 2 velho, se acontecer isso... Palmeiras e Galo é quando, hoje? Amanhã. 9x1. Hoje é só Figueirense, Corinthians... Hoje é Corinthians. Tem jogo hoje é Corinthians. Aí, né? Quem tá jogando ali? Ted. Chapecó e Botafogo. Tá jogando da rodada agora é Corinthians e Figueirense, né? Fluminense e Atlético Paranaense, né? 1x1. Foi ontem. Ah, mas foi, não foi mal. Foi. E o pênalti, e o pênalti, e o pênalti. Ah, se sou eu? Para o Fluminense ontem. Foi, mas depois teve um que foi, né? Não, que ele não deu. Não, é incrível, o, né? O do Fluminense não, o do Fluminense não o foi. O que o goleiro pegou, o Santos do Atlético pegou? Tudo bem, mas o outro foi. Você viu o outro no final do jogo? Aí foi, ele não deu. O cara parecia que tava no trampolim, velho. Cadê um mergulho? Ô, velhinho, vamos sentir a ausência aí do... Do Zé Roberto não joga e também o Graças Mina. Graças a Deus! O Mina, bom, o Mina ainda é dúvida, né? Tomou um susto, beijo. Nós temos o Egídio e o Thiago Martins também. Egídio, o Egídio talvez jogue na lateral esquerda, parece que vai jogar o lateral, né? Eu tô na cidade do Thiago Martins, Muzambinho, Minas Gerais. Thiago Martins vem do América, não vem? O Thiago Martins. O Thiago? O zagueiro veio. Foi não, o zagueiro não. O... Veio. Thiago Soleia. Thiago Soleia, isso. Uhum. Veio do América? Foi. Jogou com o Alexandre Matos. Acostumado a jogar no campo ali, hein? Ele conhece o campo ali. Vocês, o Vitor Hugo também. Só Vitor Hugo também, né? Só parênteses no assunto Palmeiras. Sabe o goleiro do Botafogo, Jefferson? Sim. Então, ele tava afastado porque ele fez uma cirurgia de braço aí, né? Sim. Em maio. Por que ele não opera com o cara que operou o Fernando Praes? Jefferson, eu vou dar o telefone do Dr. Beno Enisman, que cuidou do meu ombro. Só cuida de ombro. É judeu, hein? É. Ombro? Sabia. Só ombro. Baita médico. Pô, eu tive um problema no ombro, o Dr. Beno Enisman que me curou. Ah, mas você não consegue se limpar até hoje? Que isso? Que isso? O Benja, velho, ele pega uma toalha de rosto, velho, faz assim. Ô, Benjamin, que isso? Eu posso tirando o bife do dente, eu posso não conseguir me limpar, mas que eu uso o fricô. Não, que eu uso o fricô, eu uso. Ah, boa, boa. Isso também. O limpar é de menos, o importante é não ter o cheiro. É verdade, o fricô. É verdade, é verdade. É verdade. Olha, o Benja, você viu? Bem. Ele não perde uma, Mota? Né? Isso que é a coisa de a gente tá ligado no programa. Não jogando videogame, né? Ali, ó. Olha lá. O Benja é perspicaz. E quando todo mundo esperava que você viesse com uma agressão... Não. Você isso aí. O Benja da paz. Agressão é coisa de comunista, Benja. Valeu. O Benja da paz. Agora, ô, velhinho, pra muitos, esse jogo, né? Algumas rodadas atrás, todo mundo falava que seria a final antecipada, né? Acabou não sendo, né? Não, lembrando que ano passado, viu, ouvinte? Sim. Boa noite aqui. Ô, Zé, você tem Zé prioridade histérico. Aqui. Cada hora eu me chamo de um apelido aqui. Enfim, o Corinthians ano passado teve um jogo decisivo lá. Mas era porque o Flamengo... O Atlético disputava, né? Eu gostei disso, Domênio. Gostei disso. Calma. Não irrita o Silvério. Não, não é isso. É porque... Não irrita se ele aposenta. Eu não fico irritado. Muito pelo contrário. Já tá de saco cheio. Não. É porque uma hora tem que ficar com a família. Eu tenho filhos. Eu tenho que ir pra Minas um pouco, né, Mota? Ninguém aguenta ficar no trânsito. Você pega o carro... aí você vai é trânsito. Aí eles fazem a faixa de ônibus que atravessa na sua frente com o motoqueiro enfiado no seu rabo. Quer dizer, é difícil as coisas. Eu quero andar numa carroça. Hein? No feriado tem, você foi pra onde? Não tem faixa de boi no interior. Então dá pra andar tranquilo. Eu viajo demais. Eu gosto de ônibus. Não gosto de avião. Ah, você não dirige? Não. E desde que eu sou menino, andava de avião. É. E tinha uns aviões aí lá, em pequenos, lá no interior de Minas. Lá em Lorena. Em Lorena tem uma faculdade Lorena grande. Não é Minas, é São Paulo. Não, mas em perto de Minas. Depois é Minas, né? Eu fui pra muito pra extrema. Tô dizendo, Lorena tem uma faculdade que quando eu era pequeno, meu sonho era fazer a faculdade. E aí ela faliu, né? Aí você fez... Bom, eu que eu queria falar... Mas tudo isso para... Eu já nem lembro, vai, toca o programa. Silvério, eu sei que você vai saber a resposta. O que, que eu Se queria Se o Corinthians falar? Quiser ganhar hoje do Figueirense... Não, não é isso. Eu queria dizer... Aí, o Domênico, desculpa, interrompi você, que é um grande locutor. Você tá louco. E o Corinthians foi lá achando, ah, o empate tá bom, meteu 3 no Galo. Foi quanto que foi? Não foi isso? Foi sim. Eu tô falando que foi, pô. Ah, você falou, eu tô falando. Você não vai negar o ano passado, meteu 3. Aí, tá vendo? Quanto? 3-0? O Corinthians meteu 3. Então, vai que, né? Vai que repete, né? Eu não torço pro Palmeiras, mas se ganhar, parabéns pra vocês. Ah, é? É, 2-0 Palmeiras amanhã fácil. Tomara, hein? Então tá bom, Tomara. Lucas. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás, 72, a partir das 3 da tarde, tá bom? Ah, não precisa levar o RG? Não, eu não vou. O RG não vai, não. Não vou, velho. Aliás, calma. Diria pra você... Esse RG aqui do estádio, não, mas o seu você deve levar sempre. Qual é o nome da rua mesmo? É rua Padre Antônio Tomás, número 72. Você entra nesse portão aí, é o portão C1. Pega o elevador, terceiro andar, camarote único. Beleza, muito feliz. É isso aí. Sai do elevador, não fica lá não. Seus amigos porcolinos vão ficar com inveja. Vai, tá tudo em Minas torcendo. Torcendo. É verdade, um abraço. Valeu, até mais. Falou, tchau. Até mais, tchau. É isso aí. Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Fazendeiro rico é relaxado, né? Torce, tem. É tanta emoção que eu sinto. Isso eu não tenho noção do que é. Aí, você que curtia os pagodinhos aí. Isso é sem o quê? Já foi sem prazer? Sem o quê? Sem compromisso? Isso é sem o quê? Eu vi que tá escrito. Só preto? Hã? Só preto? Sem preconceito, Benjamin. Só preto sem preconceito, velho. Aí, mano, aí, Rude. Que decepção, hein, tio? Isso é maravilhoso, né? Que decepção, você curtia. Não, essa não, mas esse cê ritmo. Você curtia aí uns pagodinhos. Cavaco com tantã é amor, né? Você tá louco, hein, Rude? O que é tantã? É uma modinha da porra. Percussão, pô. Tantã é aquele que você bota embaixo do braço e pá. Ô, Domênico, quem é o melhor... Falar em tantã? Quem é o melhor tocador de cavaco que você já cavaco? Viu? Eu não tenho a menor ideia. Quem toca cavaco é cavaquista. O Royce do cavaco, mano. O cara manda muito. Pode ser. Quem toca guitarra é guitarrista. Baixo é baixista. Cara, é cavaquista. Acho que é cavaquista. Quem toca violão é violonista? É. É tocador de cavaco, mano. É tocador de cavaco. Cavaquista, deve ser. Quem é o melhor que você viu? Viola, não, violeiro. Você sabe quem é o cara que toca? Essa é uma praia que eu não conheço. E banjo? Quem é o melhor que você já viu tocar? Aí piorou. Ô, Benjamin, sabe quem toca bem cavaco? Banjo. O Salgadinho toca bem, você viu? Salgadinho do Catinguelê. Olha lá. Uma coisa melhor que isso, vem comigo. Vem, Bissorte. O Aquele Estádio 97. E... Domenico, pega o cavaco pra mim. Tá com o lejão pro lado, sim. Virou pro outro lado. Ele tá laranjão. Cara, é o improviso do pagode. Não, põe de novo esse cavaco. O cavaco. Isso é o cavaco. Isso é cavaquinho. Veja, nada melhor. Eu acho que quando Deus fez o mundo, em 7 dias, ele tava ouvindo um cavaco. Cadê lá? É cavaquinista, ó. Olha aí, ó. Cavaquinista. O céu azul. Meu amigo Léo que mandou. Que isso, Benjamin. Vai no improviso, vai. O amor do céu azul, as estrelas brilham no céu. No céu brilham as estrelas. As estrelas brilham no céu. Agora sim, vai. Laia. Vai no Laia. Ai. As estrelas brilham no céu. É isso que não, vai no Lalalaiá, ô Benjamin. Tem que ter Lalalaiá. Ó, Lalalaiá sempre tem. As estrelas brilhando no céu. Lalalaiá sempre tem Lalalaiá. Lalalaiá. E o ovo também, né? E o ovo? Não tem ovo? Às vezes tem também. Ovo! Ah, tem ovo. Foi, lalaiá, pode pôr. Fica à vontade. Estamos fazendo um pagode, beijo. Vai, vai, vai. Do peitinho. Isso é axé, pô. Aí axé, axé. Isso aí é axé. É a mesma coisa, quer ver? Vai dar briga, não é a mesma coisa. Com a mão do peitinho. Ah, você mistura tudo, mano. Tudo igual? Não. É tudo igual? Não, mas tem uma música que é assim, ó. E as estrelas lá no céu, eu vou buscar. Abraço pro Krigor aí, abraço pra todo mundo aí. Né? Ai, meu Deus Jota do céu. Céu, tamo juntinho. Só dança no miudinho aí. Que dança no miudinho? O Landucci sabe. Dança no miudinho, dança aqui com a minha mão. Só não pode ficar de fora o meu amigo Benjão. Vai, Benjão! Dança no miudinho! Só não dança com a minha mão. Vá! Só não pode ficar de fora o meu amigo Benjão. Vai, Benjão! Vai, Rudão! Eu emprestei dinheiro e entrei pelo cano. O dinheiro foi pra ele, pro meu amigo, mano. Vai lá! Fala aí, mano! Pensei que era minha. Não, o bagulho é diga da hora, aí, mano. Beijão! Ele então, toma banho. Eu fui no banheiro. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vai. Fui fazer o meu cocô. Que isso? Aí eu gritei. Number two. Aí eu gritei, bá, traz aqui o meu fricô. Aê, traz aqui o meu fricô. Traz aqui o meu fricô. Ó, como é que é fácil fazer o meu fricô? Veja. O mano toma banho e nunca se enxuga. Peraí. Ah, vamos lá de novo, vamos de novo. Lá, é, você nessa do frigor, ficou legal. Eu vou fazer no meu show. O mano toma banho e nunca se enxuga. Olha o pescocinho dele, parece uma tartaruga. Vai. Eu fui no churrasco, lá na casa do meu amigo. Como ele chama? É Jacinto. Aí eu falei, Dodô, onde você vai? Vou na casa do Jacinto. Tá bom de rima, Jacinto. Vai, Rude! Ele não tá morto, ele tá vivo, pode crer. Tô falando dele. Não, vamos ficar nisso aqui até amanhã. RG. Ah, não, para. Vai, RG. Meu Deus do céu, velho. Ó, 15 pras 8, hein? Voltei lá do meu cocô. Tocou o meu celular. Pera quem aí, era? Então. Era o meu amigo Dodô. Vai, Dodô! Domenica! Vai, Dodô! Vai, Dodô! A cara do Domenica! Você sabe que eu tô começando a curtir essa parada aí? Você gostou? Vai! Ele é meu amigo! Meu amigo da fé! Mas é a motinha que gosta! Ele gostar de dar ré. Ele gostar de dar ré. Dar ré. Eu fui lá no shopping. Ah, cadê? Acabou, tchau. Vai. O programa tem que acabar, ó. É, nós vamos até amanhã nesse negócio. Não tem problema, é legal. Ah, mas tá legal isso aí. Perdeu o ritmo, eu tava no miudinho. A gente faz isso, vai todo domingo. Eu fui lá no shopping comprar um presente. Tá fora do ritmo. É. Vai de novo, vai. Eu fui no shopping comprar um presente. Fui comprar uma bolsa da Gucci. Não tinha nada, eu falei, vou levar lá na bunda do Landucci. Ai, que é bunda, isso? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Quem ganha é rimar com o Landucci? Só a bolsa da Gucci, pô. Tá vendo? Alô? Alô? Me fala. É o Luiz. Ô Luiz, tudo bom? Oh, a gente tudo tem que falar. Pera aí, Luiz. Pô, você tá acelerado. Pega essa base aí. Peraí. E tem que os caras. Põe pros caras no WhatsApp e criar em cima. Vai tá caindo o mundo aqui, vai acabar a luz, velho. Luiz com S ou com Z? Luiz com Z. Então, Luiz do quê? E, é Luiz Felipe Rubio. E quantos anos, Luiz? É, 30. 3.0, RG. Já sabe quem é o Luiz do jogo hoje? Ou... Ah, sensacional! É? Sensacional. E acelera porque ele falou que vai apagar a luz, hein? Ah, entendi. Ah! Entendeu? Sensacional. Qual que é o bairro? Vai apagar a luz. Moca. Moca. Molhei ali na Caçandoca. Moca. Vizinho do Bolsa. Do Bolsa, do lado, bem. E o time aí? Eu caí na torcida do estádio 97. Pelo amor de Deus, que acabe a luz aqui, mano. Você tá apavorado e o Benja fazendo musiquinho, o cara meio que desesperado. E acabar a luz e o cara criando. Tá precisando de 5 minutos da linha, velho. Ele tá fazendo rima. E ele, meu Deus, vai acabar o celular, vai acabar a luz e vai pular pro torcedor. O desespero, velho. Tem aquela lá, foi no pagode, na casa do Gago. E o Rango demorou pra sair, o resto não sei. Melhor você, é clássico, não, melhor você não saber. É, mas isso aí é um samba, velho. Celestina, me dá água pra beber. Isso é samba. Ah, não vale. Não, não, mas eu tô dizendo. Eu tô começando a curtir samba e pagode. Não, velho. É samba, né? É marchinha isso aí. Não, mas é um sambinha, um sambinha. Sábado eu vou num samba. Luiz, samba de roda. Tá confiante pra amanhã, meu velho? Como é que você vai? Como é que... Ah, se ganhar amanhã já era, né? Mas tá confiante pra caramba? Como é que é? É complicado. O Galo lá é complicado, né? Mas eu acho que uns 3-0 a gente faz. Né? Olha, faz tempo que o Palmeiras não ganha no Galo, hein? Então, por isso mesmo. É 3-0 pra nós. Faz tempo que o Palmeiras não ganha no Galo, hein? 10-0, pode falar. Agora segundo, é a hora, Domênico. Segundo meu pai, tá na hora de quebrar esse tabu, esse jejum. Será aí que quebra, velho? Mas, Domênico, você... Na hora, né, mano? Chega, né? Segundo a teoria do Domênico, o empate fora é bom negócio. Não, não é ruim, não. Mas vem na boa, Domênico. Tem que fazer em casa 3 e tirar um fora. Lógico, é, analisa, conta, não precisa tirar nada. Jogo. O Palmeiras, ele pega ainda Botafogo e Chapecoense em casa, velho. Mas o Botafogo é um jogo complicado, hein? Aonde? Mano, é complicado. Domênico, o Botafogo tá campeão, olha aí o retorno. Mesmo o Botafogo assim, fez Domênico, talvez a segunda melhor campanha. Jogo em casa, Domênico. O time que vai ser campeão e precisa ganhar do Botafogo em casa, velho. Sim, eu concordo, mano, mas não é um jogo fácil. Mas não tem papo, Domênico. É muito mais fácil você vencer o Botafogo jogando na tua casa do que ganhar do Atlético fora, velho. Mas o empate ajuda muito, né, mano? Não, a questão não é isso, gente. Matematicamente, o Palmeiras só depende dele. Mesmo que perca esse jogo pro Atlético e o Santos vença o dele... Tá louco! Não, mas aí a diferença cai pra 3, velho. A pressão mesmo assim, aumenta, mano. Mas não aumenta, gente. Não aumenta. O Palmeiras, ele pega aí dois adversários em casa, que são teoricamente fracos, sem contar... O Santos pega dois fora. Cruzeiro fora e Flamengo fora. E outra, Domênico Gatto, sem contar que... O último jogo do Palmeiras é contra o Vitória, que já vai estar rebaixado, velho. E se tiver brigando pelo rebaixamento, o Palmeiras tem um gostinho a mais, que é pra poder devolver o rebaixamento pro Vitória. Isso é de brincadeira, o campeonato acabou, mano. Não acabou ainda. Já era, game over. Eu também acho. Não acabou. Tem que jogar a bola. Se não jogar bola, velho, pode entrar, não ganhou. Oba, né? Mas o Palmeiras tá consistente. Se não jogar bola, velho, não vai ganhar o campeonato. Tem um bagulho chamado sorte de jogos, campeão, Domênico. Domênico, em 10 jogos, quantos jogos o Palmeiras perdeu? Não, mas não, a conta não é... Essa conta que vocês estão fazendo não existe, gente. Não existe. Botafogo não é fácil mesmo em casa. Não é jogo fácil, não, viu? Não é fácil também, não. A Chapecó, acho que é um pouquinho mais. Olha aqui, ó. O Internacional foi um jogo complicado pra ganhar de 1-0 aqui em casa, gente. Vocês estão loucos. Não tem mais jogo fácil. O Botafogo tirou ponto do Flamengo no... Agora, tem aquele detalhe, né? Se o Flamengo estiver envolvido ainda na briga, eu não sei não, o Botafogo pode vir com o pé mais mole. Mas o próprio... Eles têm uma rivalidade lá com o Flamengo incrível também. Mas o próprio Atlético, eu acho que eles não, eles vão dar uma tirada de pé, porque quem vai querer ficar fora da final da Copa do Brasil? O problema é que... vai desencanar já. O problema é... Não sei não, hein? Olha, não sei não. Perdeu o mano de campo deles aí? Não sei, eu não tenho essa... Eu juro que eu não tenho essa confiança que vocês têm, cara. Juro. Sabe por quê? Eu acho que o Atlético vai vir amanhã pra ganhar do Palmeiras. Sim. Vai vir pra ganhar do Palmeiras. Eles vão vir com o time completo. Claro. Sabe por quê? Eu vou dizer... Mas esse ano não. Mas amanhã acho que o Palmeiras perde. Eu acho que o Atlético Mineiro vai vir pra ganhar do Palmeiras, porque o Atlético Mineiro precisa ganhar a terceira vaga aí. Ele não pode depender da final da Copa do Brasil. E perde do Grêmio. Eles podem perder pro Grêmio. O empate é ótimo. Aí eles vão ter que disputar dois jogos. Por que não garantir no Brasil pelo menos a terceira colocação? Entendeu? Ele tá perto, não tá longe. Quantos pontos tá aí? O quê? É 3 pontos, acho que, né? Do Flamengo? É, 3 pontos do Flamengo. Tá 60. Sim. 3 pontos do Flamengo. Então, por que não garantir de ficar próximo e deixar isso até o final do campeonato? Pelo menos 3 ou 2 pontos perto? Porque se não ganhar do Grêmio, ele tenta a vaga direta no brasileiro, cara. Valeu, Eu acho que eles vão poupar no domingo. O Marcelo Oliveira... No domingo, poupa. Quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, ele optou por um torneio. Não sei o momento do Atlético. Porque o brasileiro já estava fora. É. O brasileiro no Palmeiras não tinha mais chance. É esse que é o problema. Mas eu acho, Domênico, que o Palmeiras perde amanhã. Quem fez o errado foi o Santos. Pô, o Mano tá morto. Foi. Não foi o Palmeiras. O Palmeiras já estava fora da disputa do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda tinha chance no brasileiro. Disputar a quarta vaga, a terceira. Cochilou. Largou, foi tentar só a Copa do Brasil. Não conseguiu nenhum outro. Ah, aí não deu. É, amanhã uma derrota do Palmeiras, cara, tem que estar na conta. Não é um jogo Imagina. Que você fala, vou lá pra Minas, vou ganhar do Atlético. É um jogo difícil. O que não pode fazer... Mas é que tá, fera. O que não pode fazer é perder um jogo pro Botafogo em casa e Chapecoense em casa. Nem empatar. Tá certo? Esses dois jogos, o Palmeiras tem que exigir a vitória. Contra o Atlético Mineiro jogando em Minas, não dá pra chegar e falar, vou ganhar do Atlético lá dentro. É embaçado. O time do Atlético, mesmo desfalcado, é complicado. O Atlético pipoca. Agora, também nós estamos pensando na pior possibilidade, né? Derrota, Santos ganha, Flamengo ganha, né? Fica três. Agora tem uma outra possibilidade, né? Se o Santos tropeçar né? E o Flamengo tropeçar e o Palmeiras ganhar, o campeonato termina, porque é 9-9. E o Vitória aí, tá desesperado. Aí tchau. Aí esquece. Porque o Vitória também não vai ser fácil pro Santos. Vocês acham que o Vitória vai ser fácil pro Santos? Vitória tá desesperado. Assim, se eu tivesse que colocar e jogar lá na loteria esportiva, eu colocaria empate. Santos. Vai ser fácil. Eu colocaria Santos. Mas não é descartado que o Vitória venha aqui pra tirar ponto. Porque 4-0, ele está desesperado, cara, também. Ele sabe se ele perder. O Inter tem um jogo com a Ponte Preta em casa. O Inter vai precisar ganhar em casa da Ponte pra poder escapar dessa segunda aí. Então Luiz, tá todo mundo aí na corda do pescoço, né? Boa noite, boa torcida Estádio 97, tá bom? Valeu, Sosa. Que jogo que é? O próximo já, né? Domingo. Palmeiras e Botafogo. É domingo. Não. Você quer ir pra Minas? Domingo. Palmeiras e Ituano, amistoso de janeiro. Que Minas? Tá maluco? Não tem como ir pra Minas. Você falou corda no pescoço? E o povo como está? Tá com a corda no pescoço. Você tá aderindo aí ao Saminho, hein? Ladinho, praça é nossa. Sábado eu vou com o Landucci numa feijuca e um pagode. Olha, chance disso acontecer. Eu vi você. Nossa, ô Domênico. Quase zero. Ele cantou no tom certo, a métrica certa, você mandou muito. Tu vai no improviso do pagode. Também não é difícil. Que bobagem, tá falando. Também tá falando. Peça uma coisa também. Nossa, que coisa sensacional, que difícil. Os caras do samba do pagode ouvem aqui, hein, Domênico? Os caras do Domênico. Não, não é isso. Você tá dizendo que samba qualquer um canta, é isso? Não, não tô dizendo isso. O Benjamin cantou, porra! Não, Dudu, acho que você precisa respeitar os outros estilos. Benjamin cantou! Falou! Eu não desrespeito! Mas eu não desrespeitei! Isso é um lixo! Mas eu não desrespeitei! O fato de eu não gostar não significa que eu não desrespeitei! Eu não desrespeitei, eu tô falando que é fácil de fazer, é diferente! Olha, o Domênio mais uma vez dizendo. Músicas de fácil aceitação são fáceis. Samba, qualquer um não, faz. Não falei isso. Vocês não ouviram falar isso? Você disse, você deu a entender eu isso. Eu falei que é fácil de fazer. Quem Domênico desdenhou, hein? Samba, bom sujeito não é. Você gosta demais. É ruim da cabeça. Olha o cheirinho. Ou doente do pé. Luiz, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Valeu, galera. Valeu, até mais, tchau. Tchau, tchau. Esse é o Momento Sem Parar, foram três ouvintes na sequência. E você, não colocou ainda o adesivo do Sem Parar no seu carro? Olha, veja só como é importante um adesivo. O Paz e Amor, lembra o adesivo do Paz e Amor, que representou a liberdade de uma geração? O No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente, o Smile, fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno e que vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Boa, Narigudo! Agora tem mensagens, mais mensagens através do nosso WhatsApp. no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, galera do estádio, beleza? Ô, Dudu, não tô entendendo o porquê da mídia chorando muito aí, da torcida de vocês terem ido aí no aeroporto. Torcida do São Paulo em 2005, quando foi pro Mundial, fez mó festa aí, mó farra também, ninguém falou nada. Torcida do Corinthians também em 2012, fez mó farra aí no aeroporto também, ninguém falou nada. Não falaram nada. Só porque as pepas não tem Mundial? Só porque estão indo comemorar jogo de Campeonato Brasileiro? Chupa, Dodô, aqui é o Vander, Americanópolis, falou. Não entendi a mensagem de Ju, Bruno. Não entendi, ele foi irônico. Eu não entendi o que ele falou. Ele disse o seguinte... Tem torcidas que vão pra ele tirou o time com a tua cara e... No aeroporto internacional. É que os caras riram aí de ter feito a invasão em Congonhas, né? Acabei de falar, o Flamengo complica. Também fez isso no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo. Quando o Lugano voltou também, foi uma festa no aeroporto. Mas ninguém falou que ninguém fez. Sim, todo mundo já fez. É que ele zoou o fato de algumas torcidas invadirem o aeroporto de Cumbica e outras de Congonhas. Desculpa, o cara é São Paulino e quer falar o quê, esse trouxa aí? Quem disse que é São Paulino? Para, ele falou? Não. Ele falou de São Paulo? Falou sim. Falou. Não tem que falar nada, tem que calar a boca aí, filho. Que é que vocês estão falando muito aí, velho? É verdade, invadiu lá quietinho porque conquistou o Mundial. Fica quietinho, mas aqui não tem que falar nada. Paramos São Paulo. Cala a boca. Nós estamos prestes a ser campeão brasileiro. Vocês estão prestes a ser o quê, meu? Então assume. Vocês quase caíram. Vai pro inferno. Quer quase falar caíram, aqui. Não é cair. Ô, manezão. Vocês caíram fica quietinho vezes. Aí, ô, mané. Vocês hoje, caíram duas vezes. Mas aí caíram. Aqui é o Ioiô. E eu queria fazer esta poesia. Lá na Vila do Chaves tem a bruxa do 71. E no estádio do Corinthians... Tem um mano que é 171. É o Guto palmeirense. Abraço, amigos. Fraco, hein, malucão? Ah. Fraco, hein? Esse é o momento que o cara conta uma piada e fica um silêncio no programa. Dá uma vergonha alheia, né? Foi esse deu. Não, vocês estão fazendo assim? Vocês tiram motivação do ouvinte de mandar mensagem. Mas é melhor. O cara, às vezes que não tem criatividade, é melhor. A gente ajudou ele no Natal. Porque ele vai fazer isso na família, vai passar vergonha. O cara antes de mandar, velho. Ó, o cara antes de mandar, ele tem que reouvir o que ele fez. Fala, será que eu vou agradar? Será que vai estar legal? Primeira. Aqui, ó, isso daí, ó, tira mais, na água. Mais mensagens. Ainda, boa tarde, fraco. Galera do estádio. Aqui é o Daniel do Grajaú. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. O Renato Augusto é um gênio ou é um jumento? Porque ele tá jogando muito e isso tá todo mundo vendo. Dá um gole do que ele tomou pra mim. Se ele ficasse um pouco mais no Corinthians, ele não iria pro time melhor? E nossa. Já que ele tá jogando muito e é titular da seleção brasileira, abraço. Ô, gênio não, hein, olha, velho. Mas jumento também. Você não. Tá louco, pô. Bora, mas gênio não, hein. Olha, tá bom esses WhatsApp. Bora, tá feia a coisa, hein. Tá vendo? As pessoas não têm mais liberdade de mandar a mensagem dela. Mas é melhor não mandar. Mas ele manda. Mas ele manda, nós temos que comentar, porra. O problema é que não dá pra comentar uma mensagem que agora o que dá pra comentar é me comprar dá agora não, eu não mas é o moto então e tava certo. Ah, meu Deus. Esse cara que você falou que é professor, nem professor ele é, ele falou não sou professor, não. E ele tá falando as regras todinhas aqui. Nossa. Regra, vai, pede pra ele regra de futebol aí, ó. Pegou a regra no Wikipédia, velho. Vai te catar. Vamos falar do Extra, narigudo. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? Vamos lá, mais mensagens aqui, ó. Boa noite, galera do estádio. O que vocês acham aí de propor aos dirigentes aí das confederações, presidentes, para propor aí uma Libertadores num calendário fechado durante 20 dias, 30 dias, igual uma Copa do Mundo? Bota lá 30 e poucas equipes para brigar e a gente fica com um campeonato aí mais legal, mais aguardado, mais disputado, mais intenso. Bom, e é isso. Obrigado, Henrique aí do Itaim Paulista, São Paulo. A ideia foi como se fosse uma Copa do Mundo, né? Num mês, né? São 32 seria. Equipes, mas só Copa do Mundo é um jogo único, né? Né, Sombra? Por exemplo, você não, pega a chave. Copa do Mundo, a primeira chave tem três jogos. Então, mas é um único jogo. Você não tem ida e volta. Não, a Libertadores é ida e volta. Mas aí então talvez teria que ser uma Libertadores em campo neutro. Pode ser um país neutro, mas será que daria audiência? Acho que daria. Será, velho? O quê? Que? Daria. Mas ao final da não, Bolívia. Exemplo, só na Colômbia. Não, essa Libertadores aí. Só vai ser Colômbia. Se você vai fazer tá falando isso? Presença no campo ou audiência? Não, peraí. Não, torcedores você, indo em campo. Se você vai fazer final em campo neutro, se a Copa é Libertadores, não. Você tem que... Não, não é. O que o ouvinte propôs foi outra história. Não, o que ele propôs, como se fosse o Copa do Mundo. Por exemplo, vai. Essa Libertadores de 2017 seria disputada, vamos supor, no Uruguai. Então seria um mês e pouquinho. É isso que ele propôs, né, Sombra? A audiência daria. Vocês acham que isso dá certo? Não, opa. Não. Ah, de público, eu não sei se daria, mas a audiência daria. Não. Na TV? Na TV, é lógico que ia dar. Vocês caracterizam Libertadores pra caramba, eu não acho. Bom, vamos lá, última mensagem. Fala, galera do Estádio 97. Beleza. Jair, palmeirense campeão de 2016 do Cachoeirinha. Eu acho que vocês perdem muito tempo com coisas que são óbvias. É lógico que o Marco Aurélio vai continuar com as meninas. Agora só falta ele definir. No Morumbi ou no Rio de Janeiro? Abraço, galera. É tão óbvio, você não tem que aprender. Ah, eu acho que vai continuar. Eu acho que o Marco Aurélio continua assim. Foi, Marco Aurélio? Que foi, Moda? Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E olha, quem liga no programa aqui e fala consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que será transmitido em 5 de dezembro no Banco Honda Hall, com entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Quantas vezes você tá lá parado no trânsito e vem o inesperado? Porrada na traseira, rapaz. Ave Maria. Mas se for a Ivete Sangalo, a autora da batida na tua traseira... Ivetinha? É. Bata de novo. Fique tranquilo, porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do Estranho no Ninho, né? Eu que agradeço aí, Sombra. José Roberto Zapiello Mendes. Valeu, Sombra. Valeu aos integrantes aí. Foi sensacional estar aqui. Falou, fera. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para meus familiares que estão ouvindo, para os meus amigos do CECAP, quando eu morei lá em Guarulhos, para o pessoal do Hongong, para os meus colaboradores da Nova Tela. Bom, enfim, eu amo ela para minha esposa, a Mirella. Aí sim. Ela virou ouvinte do estádio também. Ela é fã do Domênico. Às vezes Mirella. Tem que tomar cuidado, que às vezes não, do nada ela solta um sensacional. Boa, fazendo escola. É. Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade. E vou continuar acompanhando vocês até quando não der mais. Boa, Belinho. Obrigado. Valeu, Belinho. Abraço. Muito obrigado, viu? Valeu. Bacana a tua participação aqui hoje. Ah, oi, diga. Dois caras que ficaram enchendo meu saco aqui. Queria mandar um abraço pro Nick Serrano e pro Ale Mastrocessari. Como? Beleza. Masturbou quem? Ale. Que masturbou. Xandre Mastrocessari. Que safado. Mastrocessari, cara. E o outro? Nick Serrano, então, da cara. Já que Nick Serrano programa... Nick sensacional! O seu nome é mafioso. É. Nick Serrano, Nick Serrano. Isso é mafioso. É ele Nicolas dá medo, hein? O nome dele. Ô, Sombra, gatinha. Gatinha? Como não, é a tua moça de laranja. Essa é a minha madeirada. Ele é minha madeirada. Você sai que é tua, filho. Madeirada. Que é tua madeirada. Belisco. Deixa eu mandar três abraços isso aqui. Um pedaço de taco e enfiar na cabeça. Que isso? Enfia igual, mesmo. Igual fiz o Negan. Gostosa. Seja meu Negan. Ó, vou enfiar o pedaço da Lucile na tua cabeça. Eu vou virar um zumbi e comer à noite. Vai o olhinho, ó. Um beijo rápido aqui. Uau. Renan, Kátia, Gabriel, Fred e o Thiago Japa. Pessoal da Cred, meus amigos. Todos gostosos. Todos eles. Então tá bom. Beijo. Valeu, Aguinaldo. O RG, quem ganhou o boné Estádio 97? Vista Aérea. Luiz Fernando Caritá. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97, com apoio da fitcamisetas.com.br. Luiz Felipe Rubio. Boa, parabéns. Os dois têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97. Também um abraço para uma pessoa que mandou um abraço para todos vocês, Caio Ribeiro. Pô, um abração pro Caio. Um abraço pro Caião, Caio. Gente, gente fina, boa, esse é parceiro. Caio, que ele falou assim, ó, oh, meu, não fala no ar, vou falar, Caio. Ele se pauta em todas as... os comentários dele no Mano. Ele vai, ouço que o Mano vai falar pra eu repetir. Ele tem que falar o contrário, velho. O Caio é muito ponderado pra ele seguir o que eu digo. Imagina, mas um abração pro Caio, velho. O Caio dar as opiniões do Mano? Tá. Imagina louco, o Caio defendendo o doping no esporte, cara. Hã? O Caio defendendo o doping no esporte? Não combina. É, então. Eu vou trocar uma ideia com o Caio. Vou ligar pra ele. Um abraço, Caio. Tamo junto. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Crédito com desconto em folha, sem burocracia, na BV Financeira. E é Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. O Extra é gol. Caio, que nos torneios dele de clube, aí ele pega os melhores jogadores pro time dele. É. Não é fraco, não. E no Cartola, que ele liga pros caras pra saber se o cara vai jogar ou não? É, né? Ele puxa o tapete, velho. Ó, o time dele no clube, você não acredita. Tia Zé, Tia Amoroso, Luizão. É, mó panela. Belete. Você acredita ou não? Ele joga no Círio, não é? Pinheiros. Pinheiros. É. É, então tá bom. Falou. Um abraço pro Caio. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show. 10 da noite. Energia. Seguinte, ó. Pra começar o treino hoje, 20 voltas do campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com o Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eiplus.com.br